O Zop aí, ó, de peruca, claramente é uma peruca. Não dá pra ele entrar duas vezes, é verdade. Eu estava num momento estratégico, que era o quê? A última camada da lasanha, cara. A última camada da lasanha é a camada mais difícil que tem, Ela tem que ser porque. perfeita, né? Não, e outra, é a camada matemática, ali que você usa a geometria, porque na primeira camada você tá cheio dos presuntos, cheio dos queijos, então, Sim. porra, fácil, né, Gabriel? Porque você nunca consegue calcular. Você fala assim, porra, eu tenho o quê? 200 gramas de presunto aqui. Mas geometricamente, quanto em área você tem de É, presunto? exato. Que 200, no, 1 quilo de presunto pode ser 3 fatias, Lógico. percebe? Agora, geometricamente, se você soubesse a área de penímetro, a área de presunto, aí você Exato. dividiria em camadas iguais, pô. Entendeu? Então ali, ó, montar lasanha é estratégia, isso reflete na última camada, entendeu? Na última camada já começa a ter pouco presunto, pouco queijo, então você tem que fazer uns recortes. Calcular o derretimento do queijo para ele dar uma espalhada assim, parecer que estava toda coberta de queijo, mas você sabe Sim. que não tava. Entendeu? Então é por aí. Pegar um guache e pintar massa para o pessoal achar que é presunto, você pinta massa de rosa e o pessoal acha que é presunto, joga um sazão de presunto em cima, e aí o pessoal já engana, tá vendo? Ah, é Ah, mas isso. essa do Sazon é boa. Você pode montar lasanha só com Sazon de presunto. Só de massa, né? Só de Massa com Sazon, massa. Sazão, farinha, água, você botar lasanha e você corno. pode jogar isopor também, né? Com Sazon também, talvez imite aí uma carne moída, não é? É, entendeu? Então é. Dá aquela de chavada no Comida do Exatamente. futuro, o pessoal vende isso no Exatamente. mercado como comida do futuro aí para o Eu não quero cara. estar nesse futuro, não, cara. O futuro é agora, cara. Já acontece. O Gurbi perguntou, Gustavo Rossi, será que lê em comentários do Twitter? Lemos sim, cara, quando a gente tem vontade também, não é? Não é todo dia, não. Pessoal cobrando aí, onde está o Zop? Queremos saber onde está o Zop. No começo achamos que o Zop era esse aqui de peruca, né? Parece muito. Mas ele, o cara, insiste em falar que é o Ed Harry, que não é o Zop. Eu acho que é uma pegadinha. Até o fim saberemos. E Anderson Negão, você tá jovem, Porra, tamo aí, hein? Rapaz, você tá aí. rejuvenescido. É, você vacinou? Vacinou pra Não, Covid? ainda não. Tô Não. esperando minha vez. Tô esperando minha vez. Tá com blusa dos Simpsons aí, meteu um cavanhaque estilo Homem de Ferro. Isso aí. Fez um cortinho na régua, cortinho de cabelo na Cabelinho na régua. régua aqui, ó. Full open. Perfeito, perfeito. Você tá no seu apartamento? Estou. Minha Oh, casa estava morou, muito mudou bagunçada. de vez? Mudou de Não, vez? Não? só estava muito bagunçado lá, eu vazei. É porque teve uns homicídios lá. Ia ser legal gravar lá. Daqui a pouco eu vou lá limpar. Tava a vacina tudo arrebentada no canto do quarto. Legal, ai, que zoom. Aquele ventilador de teto rodando devagarinho, né? É. Aquela janela quase só com uma fresta de som. Ei, cara, esqueci de fazer a Vamos. massagem cardíaca. Por isso que o Zop tá atrasado. Atrasado, né? Não é o Ed, Não, não, não. Eu, desde 7 horas da manhã que eu tô aqui esperando já, cara. Oh. E você não vai mudar nunca, Dr. Negão, seu apartamento Um dia próprio? eu vou, um dia eu Não. vou. Que Tem que dia? chegar. Aí já não sei. O que você tá esperando? O que você tá esperando? A vida fala, ó, muda. Enquanto a vida não falar. Cara, não sei se a vida vai falar, mas tem muita gente falando aí. Pô, Anderson Negão, muda. Muda. Não só de moradia, né? Nossa, Muda de não, vida, a vida tá falando, muda de vida. muda de estilo. Oh, Mas por quê? Você tem medo de morar sozinho? O que, que é? Sei lá. A vida não falou ainda. Tudo bem. Mas eu venho direto. E você vai pro seu apartamento? Ah, você vai direto aí. Umas 3 vezes por semana. Não, e tudo isso não, vai. Duas vezes. É só quando me precisa comer macarrão instantâneo na cafeteira. É isso. A saudade daquele sabor. Porque na casa dele não tem a cafeteira que faz macarrão. Não tem a Nespresso, né? Aliás, tem, mas a mãe dele não deixa ele usar pra fazer macarrão. Não sei por quê, café. Velho encherido. E você vai que dia aí? Sempre quando sua casa tá uma zona, você vai pro seu apartamento? É. Lembrar como que é a dignidade humana ou você... Exato, aí eu pago alguém pra limpar aqui, fica limpo. Lá é sua mãe que limpa, né? Você já paga com seu amor. Exato. Tudo bem, tá. E você costuma ir de final de semana pra comer alguém? Tá comendo alguém nesse apartamento? Isso que a gente quer saber. Tá dando madeirada aí ou não? É, pandemia não dá não, cara. Não dá não. Você, não dá não. Não contra dá. Madeiradas da pandemia? Eu sou contra. Tá certo. Ó, Luciano Leal fez uma... Esse cara é leal aí, ao Chorume. Ele fez uma doação falando... Sempre achei que o Gabriel fosse asmático. Sempre entendi o Ganso falar Gabriel asma. Descobriu o nome dele verdadeiro recentemente. Pode ser que ele seja asmático também. Não. Isso é um plot twist. É um outro alter ego meu. Gabriel asmático. É a sua parte saudável. Abner Osmar. Já temos dois. O nome de super-herói dele é Gabriel Asmático. Ele controla a asma, ele deixa pessoas com asma. Que é o quê? Ele tem uma bombinha, né? Ele acha que é um super poder. Nossa, é um super poder. Ah, tô respirando bem agora. É um super poder, de fato, né? É verdade. Mas se essa bombinha for infinita, é um super poder. Exato. Que é só você ir comprando, andar com duas no bolso, né? Que deve durar uma bombinha daqui. Né? Não sei quanto ele... tempo. Talvez ele deixe os adversários dele com pedra, ó, tadinho asmático. Né? É, tem isso também. E uma outra coisa, eu não sei, aquela bombinha, cada uma tem um sabor ou é asma, é tipo, tudo resolve com a mesma coisa? Não faço ideia. Não sei, nunca provei, eu não tenho asma. É lá, querendo falar que não é o Gabriel asmático. E mantém a identidade secreta. E aí, e o Zopeta? Vou ligar pra ele, deve estar dormindo. Tá ocupado. É, só um minuto. Tá ocupado. Deu pra ver um close na barriga do Ganso, né? Uma bela barriga, né? Tá. Sarado. Tá, ele tá cultivando isso há muito tempo, cara. É verdade. Gabriel não asmático. Bom branco pegou. Tá com o homem do saco. Ele é o Serena. É o Serena. Não dá ideia, senão ele vai contar essa história. É, ele é um especialista. É perito. Não atende. Será que morreu finalmente? Ah, viu? Mostrou o azul, hein? Opa. Aí, ó, já. Vamos ver, você acordou um... ele, já acordou ele. Tô chegando, ele falou. Vocês conseguem ouvir aí? Sim, eu tô ouvindo. A gente só não consegue ouvir o Zop respondendo porque ele não atende. Ele falou, tô chegando em 2 minutos, pá, resumindo, acordou, até eu ligar o computador. Pá. Não, pensei, ele já larga direto, ligado. É, espero que sim, né? Yeah. E aí, Edgar, e essa vida de podcaster sua aí? É só fracasso, né, cara? Ah. Eu tô aqui hoje, então dá pra ver que a minha carreira não tá como eu esperava, né? Não. Depois desse, então, acho que qualquer possibilidade de recolocação está... Realocação do mercado de trabalho de podcaster já era, caiu. É, olha, o último podcast que eu pedi pra participar, eu fiquei quase 2 anos nele. Mas aqui, eu também consigo me colocar aqui como segundo. Não, esse aqui não vai durar tanto tempo, não, cara. Que isso, 2 anos. Zé dois. Ah, vamos ler o que o pessoal está falando aqui. Jordiribor falou, Jordiribor que fez uns desenhos lá no Twitter, cara. Maravilhosos, viu, Jordiribor? Parabéns aí pelo talento. Você aí é um cara. Como que eu posso elogiar aí? Misterioso. Você é um cara misterioso. Nossa, bom dia. Aí. Parece que o negão tá mais jovem hoje. Tá com um cara menos decrépito, menos arregaçado. Tá bonito, rapaz. É, a gente falou isso dele, cara. Ele, falou que paga alguém pra limpar o apartamento. Daí ele chegou lá, amanhã deu uma limpada nele. Fez uma limpeza facial. Deu um trato nele. O Paulo falou que ele estava saindo da casa de alguma guria aí, o pessoal acreditando na potencialidade de Wesley Zop. É do Wesley Zop, não é de você, não, negão. Quem era que o Zop tivesse saído da casa? Matheus Chebli Marcelino falou: pergunta, nas gravações presenciais era a mesma coisa esperar o príncipe de Americana? Às vezes a gente esperava o negão, vamos falar a verdade. É verdade. Mas é a mesma coisa, viu? É filha da puta, viu? Gente que é filha da puta no online. É filha da puta no presencial do mesmo jeito, viu? Tem 2 gansos, obrigado aí, mas é claramente o Wesley Zop careca, esse daí de peruca. Pergunta pra Cida se tem um gol branco parado na porta da casa dela. Né? Aí o pessoal chamando ele de careca, vagabundo. Aldrin falou, por que o Ganso tá com uma boia de praia debaixo do braço? O que que ele tá falando disso? Será que é das minhas tetas? É isso que ele tá falando? É, tudo bem. Manda só a boia de praia. Que eu fico embaixo do braço nas gravações pra me sentir na praia, não é? É a hora da verdade, é a hora da verdade. Vamos ver, vamos ver. Ah! Oh! Não sou a mesma pessoa, não sou a mesma, mas vou deixar lá da lado pra gente comparar. Zop de peruca. Porque claramente isso aqui é uma peruca, né? Eu, na verdade, eu sou o Zop do passado. Eu vim do passado. Eita. Mas um passado. Nossa, você melhorou, hein? Você melhorou. Eu criei uma máquina do tempo, mas infelizmente eu só posso vir do passado. Mas ficou velho pra usar ela, né? Porra. Exato, exato. Animais. E aí, tava dormindo? Esqueceu que tinha gravação? Ah, eu estava rolando na terra. Uai, terra vermelha? Não, a terra. Ou na argila. Areia grossa. Areia grossa. Tava se empanando, então. Tava se empanando. Muito bem, então. Aí vamos começar esse episódio. Solta a música aí, DJ. Solta lá. Mistérios, intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, está no ar o pior podcast de todos os tempos, um podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que nunca atrasa e não fala absolutamente sobre nada. E hoje, aqui, nessa bela manhã de domingo, transmitindo pelo youtube.com.br/chorume, pelo Twitter, @nectardolixo e também pelo grupo secretíssimo do Facebook, mais secreto que a maçonaria, o grupo Ouvintes Lameruxos. Peraí, é secreto, porra. Mas a maçonaria também é secreta, e todo mundo fala da maçonaria. Não, ninguém sabe da existência de um grupo secreto se não falar sobre um grupo secreto. E aí, o que adianta você ter um grupo secreto? Se ninguém fala sobre um grupo secreto, você não entende. O grupo é um conjunto de pessoas, né? Se ninguém tiver lá, não é um grupo, né? Exato. E aí, a graça de ter um grupo secreto, que pessoas não entrem nesse grupo secreto, rapaz. Mas vamos lá, então. Nessa bela manhã de domingo, temos na nossa mesa virtual aqui ele, que é o técnico de informática mais garboso e elegante de americana, e Regis Wesley Zopp. Ah, perito em hardware, título, perito em software. Não entendi. Perito em hardware e perito em softwares. Ah, não, para. Para, gente, parou, vai. Eu entendi. Tenho nem roupa pra isso, né? Não tem nem... Rapaz, eu acho que com essa camisa ele passa golpe, mano. Ele rouba memória. Rouba memória ou dá novas memórias pra pessoa? Ele rouba corações. Rouba corações. Come pessoas de imobiliária, onde ele presta serviço. Lesópio, faz a completa. E marca temos aqui. Marca visitação para comer a pessoa que vai levar ele na visitação. Exato. E ainda cobra visita técnica. Oh, foi mas, ué, não posso me ligar. Ele não vai passar um cabo de rede à toa, assim. Exato. E falando em coisas bonitas de se ver, temos ele que foi arquitetado pela natureza de forma perfeita. O nosso perito em arquitetura e construção civil, Gabriel Asba. Queria ter um som de palmas aqui, mas esqueci, desculpa. Não, tudo bem. Ainda estamos no tocando. Mas eu queria agradecer essa homenagem que você fez na minha apresentação, e sei que foi muito bem comprada na época que mobilei toda a sua casa. Então, muito obrigado. Sim. E você sabe que eu estou indo para uma casa nova em breve, então precisarei de mobília. Fica atento. Né? Fica o jeito atento. As estratégias que o Anderson Negão utiliza para conseguir mobília, eu não posso utilizar. Né? E nem quero também, vou deixar de lá. Talvez nem tenha mais também. E falando em imobiliador aqui, temos ele, o nosso empreendedor aí, substituto, o velho da Van Negro, Anderson Negão. Fala, negrada. Havaí, eu sou empreendedor. O velho do Havaí, né? Não é da Van Negro. E temos aqui o nosso convidado, Edgar, ele que provavelmente é perito em fazer perucas que não encaixam bem na sua cabeça. Edgar, pode falar, filho, chora. Oh, meu Deus, que prazer inenarrável estar aqui acompanhado de tão profissionais podcasters. É um sonho da minha vida, né, cara? É um objetivo da minha vida. Né? Sonho abaixo, hein? Nossa, pois é, dá pra ver que eu sou uma pessoa muito minimalista. Tenho aqueles sonhos de 10 segundos que você tem durante a noite. Isso, exato. Exato. Eu acho que chamam de espasmos pré-morte, né? Ele chama de sonho, mas tá bom. Fala o seu podcast lá, Edgar. Você marcou a gente no Twitter lá, mas eu tava ocupado de imagens, procurando aí imagens do Anderson Negão e não reparei nada do que você falou lá. Só dê um like. Então faz a sua propaganda. É isso que eu faço também. Eu não leio nada do que as pessoas falam comigo. Mas o meu podcast é o Rapidinha com Edgar Berlink. É um podcast que tenta ser sério, mas eu não consigo. Eu tento falar sobre essa eu trabalho com TI também, mas eu trabalho com TI de verdade, né? Não com essas coisas de técnico. Né? Então. Seja lá do que vocês estejam falando. Então, nesse podcast, eu tento dar dicas sobre carreira, tento falar alguma coisa engraçada, mas pô, meu podcast é um fracasso, cara. É por isso que eu tô aqui. Não, é só por isso que você está aqui, porque a gente já trouxe várias pessoas fracassadas, entendeu? E não é só, a gente não opta só por pessoas que têm podcast fracassado, não é só isso não, a gente analisa um currículo de fracassos total. Na vida. Quando a pessoa, a gente carimba assim, é um bosta que Anderson Negão é o último que fala, não, esse é um merda, aí a gente chama, entendeu? Não é? Ai, tem um podcast fracassado. E aí as pessoas vão achar que é só isso. Não, tem que ser um fracasso completo. Me sinto lisonjeado. Se existe uma coisa em que você não fracassou, foi em ter fracassos, cara. Isso é um cara fracassado, hein? Tá, então é isso. Estamos aqui, ó, um comentário exemplificante aqui, falando Felipe Sartim, falou Edgar é filho do Ganso com Grono de Rios, rapaz. Não, mas vocês não perceberam que ele disse que ele tá com um podcast fracassado, então ele tá lançando uma nova carreira, que é o quê? Cover de Gabriel Totoro, pô. O Aldrin falou, chateado, o TI que o Edgar trabalha seria técnicas de implante, não capilares, implante, pelo jeito, né? Mas tudo bem. Implante de ossos, né? Implante de ossos. E é isso aí. Eu posso implantar muitas coisas aí, cara. Eu posso implantar algumas coisas. Que tipo de coisa? Você está falando de pênis? Eu tenho a impressão que você está falando de pênis. Ele está querendo comer os anos. Ah, não, porra. Não. Não vem falar indiretos aqui, não. Vai falar de rola aqui. Tem que falar, eu vou implantar o pênis no seu rabo aqui, é direto, viu? É, pô. Não pode ficar no chavequinho, não. Tem que falar a verdade. Ah, então é isso que ele quis dizer aí, Aldrin, pênis no seu cu, Aldrin, é isso que ele quis dizer. Mas, estou eu rosteando aqui, até esqueci minha apresentação, já fechei minha janelinha aqui, sou eu, Douglas Ganso, blá, blá, blá, blá, blá, blá, finge que eu falei algo engraçado aí. Não, perito em apresentação. E, isso que eu tinha falado, obrigado, maior apresentador aí, que trata todo mundo bem aí, e que estimula aí sexualmente todos os ouvintes, participantes, próstatas também, né? Muito bem, então, antes de começar esse episódio, vamos para os nossos recadinhos e recadonhas. É foda pro Wesley Zop gravar, né, rapaz? Ele que de domingo é feirante, vendedor de melões, né? E aí ele tem que voltar um fundo lá na feira, né? E gravar um episódio, né? Um belo chroma aqui, aliás. Olha a roupa de feirante que ele tá, o estilo de feirante aí. Não estou mais na barraca dos melões, igual o senhor disse. Ah, foi rebaixado. De Bibelose, Jogo do Bicho. Ah, sim. Poucas pessoas passam aqui. Só perde para aquela que vende doces alternativos, né? Mas tá bom. Bolonha. Isopores açucarados. É uma retardada que aparece. É, aqui tem uma. Aqui perto de casa tem uma feira que vende coisa roubada. Mano. Os caras te roubam seu celular, você consegue ir lá na barraca e comprar de volta. Feira do roubo. Ou tem um fornecedor que fornece gratuitamente? Aí isso. Tá. Mas e não foi ele que roubou. Não foi ele que roubou. Ele só tá vendendo a mercadoria. Exatamente. Entendeu? Ele achou, não. Exato. E essa semana vocês tiveram alguma participação? Aí, Gabriel Asbar, soube que você foi lá no IAI Zopeu, foi exatamente. Isso? Exatamente. IAI Zopeu 22. É, nossa época de balada. Nossa época de balada? Balada. Porra, só que acabamos falando apenas de tiro, porrada e bomba. Porque sim, balado só dá confusão e é por isso que a gente é velho e fica em casa agora. É, exato. Vocês também são funkeiros, né? Por isso que dava sempre tiro, porrada e bomba. Exato. Eu lembro de você com aquele seu shortinho jeans da Sexy Machine, assim, atolado, enfiado. Exato. Você rebolando até o chão, parando as baladas aí. E o pessoal dando tiro, tirando cocaína no seu short, esporrada, rapaz. E era só quem usava bomba, né? Que tinha força pra chegar. Que começou a usar aquele short aberto, porra. Só que era por quê? Porque a barriga ficava pra fora, apertada ali. Exato. Você abriu o short. Até aí, hoje eu tô agora, nessa moda aí do short agora aberto. Tô não sai de moda, né, Ganso? Não passa. Mas dá pra aprender também a pintar a barriga de guache preto e fingir que é uma pochete. ninguém te julga. Pintura corporal, né? Exato. Tá até pensando em implantar um pequeno zíper ali. Já dá pra... É só pintar o zíper no umbigo, já aparece que é isso. Tá meio abertinho. É, mas diga uma coisa então, episódio 22, e aí jubileu, minhas épocas de balada, é isso? Nossa época de balada, e aí jubileu já deve estar acabando também, já tá acabando os temas nostálgicos assim. Não vai conseguir mais. Não, o Zop sempre vai lá falar de infância, né, já foi 4 vezes lá falar épocas de infância. Fazer uma denúncia aqui que fiquei sabendo. Pera aí, Zop... você disse, opa, denúncia? Era. Música de denúncia, então que é a mesma de recados. Por acaso. Não sei se é possível fazer denúncia no meio dos recados, mas tá. Mas fazer uma denúncia aqui que Zop era para ter participado desse episódio, só que disse que, como não assinaram a carteira dele ainda, ele não ia estar, exato, presente. Ah, eu não sou obrigado, cara. É, tenho carteiras escolares aqui em casa que só está escrito meu nome, que tem que ter nome das outras pessoas. É verdade. Está escrito fofão, fofão. Só fofão, tem que pintar todas elas toda vez. Muito bem, algum recadinho, Anderson Negrão? Mais tarde eu te vejo. Não, pera, era o recado dele, ué. Não sei, ué. Quiser, denuncia aí, ué. Então, espero que não seja pra mim, esse recado. Não, acho que foi pra você. Não é possível. Foi agora pra você. Mais tarde é muito tempo. Pode ser os próximos 4 meses, eu não vou conseguir dormir agora. Filha da puta. O foda é a cara de sensual que ele faz. Ou só eu acho sensual? Agora fiquei vestindo uma roupa dos Simpsons, parecendo um retardadão. Tá ali. E você, Wesley Zop, algum recadinho? Ah, sim, foram postados aí o episódio que eu fui participar lá no Los Chicos. Episódio. Los Chicos? Ah, o tema foi humorismo, não sei nem por que chamou aqueles competentes do Los Chicos mesmo, mas tudo bem. Esse pessoal que não é engraçado, adoro falar de quem é engraçado, né? Vamos falar do tipo, uma formação que não tem, é aquela pegada antiga, né? Olha só, a mais engraçada lá é a Dani, mas... A gente ri da cara dela, entendeu? A gente ri da cara dela. É, sim, ela tá passando por aquilo ali. Então, constrangimento. Ela se humilhada daquele jeito de estar ali, entendeu? É a coisa mais engraçada, mas tudo bem. Tá? Acontece. Mas foi legal, vai, foi legal. A pessoa gosta de estar presente em podcasts fracassados. Né? Ela já deve ter entrado em contato com o Edgar aí. Não porque não conhecia, mas a partir de agora. Agora vai entrar em contato. Mas aí, tá certo. E vou pode dar falar. Mais um recado aqui. Por favor, polêmico ou não? Não, se fosse, seria uma denúncia. E daí teria que tocar a música. Não. Mas é só mandar um parabéns aqui pro Pedro Obrigado. Giunco. Ah, meu amigo aí que fez aniversário. Pedro Guincho. Gravou com a gente. Gravou com a gente episódio de músicas, pô. É, nem lembro mais qual que foi. A gente não pode fazer mais episódio de músicas, porque faz agora bastante tempo. Faz anos. Foi no nosso finado estúdio que cheirava mofo. Ah, o novo também cheira. Mas vamos torcer pro novíssimo não cheirar mais. Apesar que eu acho que quem cheira mofo é Anderson Negão, viu? Não, mas daí ele busca coisas mofadas para recolher o mofo e cheirar como cocaína. É, tudo bem. Ah, e você, ligar algum recadinho? Quer falar alguma coisa? Mensagem de amor? Rapaz, eu vou trancar minha porta, cara, depois desse recado legal aí, bicho. Vai trancar a porta mesmo? Você acha que o Anderson Negão não passa por uma porta? Uma porta, bicho. Ele atravessa corpo fechado, bicho. O cara participou de 20 edições da Porta dos Desesperados. E ele conseguia quebrar as portas que nem era falsa, rapaz. Às vezes até melhor deixar aberto, porque senão ele vai acabar de quebrar a parede do lado da porta. Porta e entrar na sua casa. Ele na porta dos desesperados, ele quebrava os tijolos entre as portas lá. Matou três daquele macaco. Por isso que pararam. Estuprou a conga. Comeu a força o cu da conga. Isso vem. Estupro seguido de morte, cara. Isso que é o pior. O Negão mudou o contexto. Ele transformou a porta dos desesperados, sendo que os desesperados eram os macacos, cara. Não, eu não. Eu não consigo. Eu sou um gorila, eu sou muito frágil. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Era toda a equipe que ficava desesperada, rapaz. Imagina os macaquinhos tudo juntinho no canto da jaula. Assim, ó. Ai, Matheus! Não! Não! Jogando as portas. As portas não tinha nada atrás. O que aconteceu? Eduardo Zavani, aqui, que esteve com nós semana passada, falou: só vai ter um prejuízo material. Deixa a porta aberta. Melhor. Moral já não tem mais. Dignidade nunca teve. Deixa até uma placa assim: porta destrancada. Porque se ele vem encostado, ele já te derruba a porta. Por isso que não pode deixar aquele aviso, bata antes de entrar, porque daí o Negão arrebenta a porta. Primeiro que ele bate uma lá fora e demora mais uma duas horas depois. Se ele bateu uma... Entrar, rapaz, aí você perde dinheiro. Ele é bem literal na hora de ler placas, viu? Então vamos para... Aí ele, rapaz, que é perito em usar a sua voz para galantear, para fazer aí... A seca do Nordeste se umedecer aí em chanas pingantes. Gabriel Asmar, para começar esse episódio, diga aí qual é o tema de hoje. O tema de hoje é Aí Eu Fui Perito. Aí Eu Fui Perito, rapaz! Em momentos da vida que você se olhou, rapaz, você fez aqui, você fez o toque me voe, você fez ali o 433 básico, você mandou ali, tocou, olhou para um lado, tocou para o outro, você falou, eu fui perito nesse momento aqui. Constantemente a gente grava episódios que a gente se despreza, que a gente mostra o quanto a gente é lixo humano, o quanto a gente é bosta, mas nem só aí de fracassos como Edgar a gente vive, né? Também em certos momentos fomos deveras peritos. E aí a gente falou, fui perito ou não fui? Porra, talvez não tivesse ninguém olhando, mas a gente sabe que se o Maracanã tivesse lotado, teria palmas aí. Lotado de bacharéis, lotado de lotado de engenheiros. E eles estariam batendo em palmas, falando assim, foram peritos. E, não, vamos, mas... até... por não ter feito merda, fala, porra, foi perito, vai. Exato, porra. Rapaz. Porque às vezes o perito é isso. O perito é saber que a hora é a hora de não fazer nada, entendeu? Esse é o... Tem que ser perito em todos os aspectos, no sentido mais amplo da palavra. Vamos para esse episódio erguendo a música de forma perita aí, rapaz. Dancem peritamente. O Edgar não dança pra não errar, entendi. Aí eu fui perito, mano. Os ouvintes já são peritos em chorume aqui, como bem colocaram, por ovoclativos. Matheus Marcelino falou, vou adivinhar, o Zop vai falar da vez que foi perito montando quebra-cabeça. Ah, tem uma pauta que eu já não vou falar mais. Então. Seus movimentos estão lentos, Zop. Os ouvintes conseguem prever aí. Foi perito em reciclar uma história. Mas é que essa do quebra-cabeça já está muito conhecida, quero trazer coisas novas. Sim, falar sobre o sereno. É. Não, aí não foi perícia, né? Aí só foi descoberta de vida. Mas e aí, Wesley Zop? Você aí, um perito, no sentido mais amplo da palavra, o que você trouxe aí como uma vez que você foi perito, algo que você é perito, algo que você queria ser perito, talvez, e não é, mas aí a lista vai ser muito ampla. É, não, é episódio para cada um. Eu não quero um, ver você chorando, já que você não tá tomando seus antidepressivos regularmente. Então, se você puder aí falar aí uma vez que você foi perito nas coisas, eu ficaria muito feliz. Ah, sim, deixarei você feliz então, porque tem algumas vezes que fui perito aqui e trouxe só duas histórias também. Ah, não, ó, a perícia do Ganso. Olha lá, a perícia do Ganso é essa. Me deixou na sua vez, caralho. Tá muito quente aqui, rapaz. É, essa é a sua perícia. Detectar a temperatura e chatear as pessoas na volta. Mas então, trouxe duas histórias automobilísticas de perícia. Vamos escolher uma. Não, não, vou contar as duas, mas não de uma vez e nem intercalada, porque também não daria para entender. Tá bom. Então, vou contar uma primeiro e depois a outra. Exato. De quando tiver outra oportunidade aqui no episódio, eu conto a outra. Se a primeira for ruim, você tenta salvar com a segunda. Não, talvez as duas sejam excelentes demais. A questão não é se. Né? A questão é quando. Quando a primeira for ruim, você tenta salvar com a segunda. E se você, você tenta salvar, não é que salva. Não. Mas, pô, a língua portuguesa é muito tênue, né? Sim. Toma cuidado, uma palavra que você põe ali parece prepotência. Pois é. Inclusive, pode ser tema para a segunda parte, a vez que eu fui perito em salvar a minha história. Em salvar a língua portuguesa. Quer chamar a gente para o seu episódio do podcast? É. Não sei se você quer mudar o tema aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se mudou o nome do showroom. Mas não, é showroom ainda. Não, só pra... Achei que era conversa com o padeiro, né? Porque seria um bom nome pra podcast. Na semana que vem vai ser essa. Conversa com o padeiro, boa. Já manda no grupo. Mas então. Não, uma perícia aqui que é criar temas. Outras pessoas aí que têm franja. É verdade, é uma verdade aí. É um ataque direto, né, Ganso? Então, é verdade. Mas tudo bem, vamos lá. Eu estava em tempos de prova prática para tirar minha carteira de habilitação. Ah, isso faz tempo. Faz tempo. Tanto nacional, carteira nacional de habilitação. Carteira nacional de habilitação. Tentei tirar no Paraguai, nem precisei fazer aula, nada, me deram uma carteira lá. Mas não é isso, couro, a carteira de couro. É. Não, no dia de fazer a prova prática, não sei se ainda é assim, mas no dia de fazer a prova prática, você vai, sai, faz o percurso, você tem que fazer a baliza e você tem que fazer a garagem. Garagem é você estacionar a 90 graus da rua na calçada, certo? Não precisa mais da garagem. Garagem não tem. E você faz a baliza primeiro. Faz a baliza. Não, exato, mas tem essas provas aí. Beleza. E tinha um dos delegados de trânsito que ficam ali para periciar a prova dos candidatos, dos alunos, dos testantes que estão ali. E ele foi fazer a baliza, mas para deixar os carros da autoescola num canto. Então estava ele e mais dois professores ali, ou delegados, e foram deixar os carros, conforme ia chegando das autoescolas, para deixar num canto só, para a gente conseguir fazer a prova. Só que ele não estava acertando a baliza. Ele ia para frente e ia para trás. Ia para frente e ia para trás. E na época que eu tirei, não tinha aquele adesivo marcando. Retrovisor, não tinha o retrovisor. Não tinha o retrovisor. Não, mas eu tinha uma denúncia. O porta-mala, né? O chipanzé no porta-mala. Caído direto da porta dos desesperados, né? Era melhor ficar no porta-mala do que colocar no mercado, né, porra? Tentando se colocar. Criança ali. Mas eu tenho uma denúncia aqui, viu? Falando nisso. Opa! Opa! Que denúncia seria essa? A minha denúncia é o seguinte, eu não sei quem que foi o energúmeno, sem perícia qualquer, que inventou que você tem que fazer baliza no meio de duas varas, duas hastes de metal. Cara, aquilo não parece uma baliza. Isso aí depende muito do instrutor, viu? Tá, mas tudo bem. Explicando. Você chega lá pra fazer a baliza e literalmente tem duas balizas mesmo. Só dois negócios lá que, porra, não tem similaridade nenhuma com dois carros estacionados. Mas é melhor ter aquele posto que ter dois Hot Wheels ali que você não consegue ver no Ou tem umas Ferrari que você bater, você já era, vai direto pra prisão. Aí, basicamente, você tem que aprender a fazer um negócio que você nunca vai fazer na vida, pra depois aprender a fazer baliza fora da autoescola. Mas a autoescola é isso, você só aprende coisas que você não vai usar. A autoescola é ele te dá permissão de você começar a aprender a dirigir dentro da lei. É verdade. É isso. Então retiro minha denúncia. Não, mas vale como denúncia. É válido. E outra coisa, eu tenho a impressão que a autoescola só existe porque você não tem carro. Aliás, vocês têm carro, mas você só tem um carro depois que você tira a carta. É. Eu acho que se você tivesse um carro antes, você não precisaria da autoescola. É verdade. A autoescola serve para te levar um carro para você fazer a prova na hora. É tipo um cara que te empresta a caneta. Você poderia fazer com o seu próprio carro ali? É. Ah, seria maravilhoso. Seria excelente. Porque o meu carro na época era um Corcel 2. Ninguém ia me ajudar a empurrar ali. Não, talvez a gente tenha descoberto um nicho de mercado aí. Professores particulares de trânsito. Ensina no seu carro. Boa ideia. Aí é uma inteligência artificial que você coloca no seu no headset e vai falando com ele. Ah, mas tanto aí esse headset ia pesar uns 30 quilos. Tanto é que no dia do exame, o cara te leva o carro que você fez aula. Exato. No curso. Você não pega um carro público, né? Você não rouba um carro. Qualquer. Não, eu tô falando assim, não é uma viatura da polícia que você faz o teste, entendeu? Não, é não simplesmente dá a impressão que é porque você não tem um carro que você precisa da autoescola. Ou porque você não conseguiria fazer em outro carro e eles querem passar logo, entendeu? Vai. Não, pode ser, mas porra, você deveria teoricamente aprender a dirigir em todos os carros do mundo. As aulas seriam maiores, ó. Sim. Então, E daí tinha um dos instrutores barra delegado que estava tentando estacionar ele. Para frente, para trás. E não vai, não vai. Dançando. Dois para lá, dois para cá. Porque não... Não quer estacionar, caralho. Pera, meu passo de valsa aqui. Então, daí o outro não conseguia fazer a baliza porque tava ali o chachado acontecendo no meio da rua. É impossível. Daí o cara ia entrar lá de frente, chegava só as mulheres, ficaria na rua, só os homens. A vaga abriu. Já passou. É impossível tirar carta em julho nessa porra aqui. Por isso que é mais barato, porque tem que ter paciência, caralho. Atirando pra cima o pessoal. É mentira! E você, né, conhece toda a estrutura social, né, Wesley Zop? Sim. Na época já conhecia também. Sim. Só que daí, como o cara não tava conseguindo ali, o meu instrutor falou pro cara, falou assim, chama... Aquele rapaz o ali. Chama o careca. Não, não era careca na época. Zop. Não era careca. Os 18 não era careca. Ah, mas todo mundo sabia que você já era. Talvez você não soubesse. Ah, tá. Eu não tinha essa informação que eu era careca. É, você achava que você tinha cabelo. Pode ser. Já tinha o gen careca, não é? Já. E daí o cara falou assim, mas aquele ali não é um dos alunos? Falou assim. Chama o rapaz. É aí o eu careca. Fui lá, chama o estacionei aquele carro que não era o que eu tinha feito as aulas e fiquei ajudando os outros instrutores a colocarem os carros para lá e fazendo baliza. E esse cara ficou ofendidíssimo. Daí, porque ele falou, o que acontece? Eu vou explicar analogia para você. É, o cara tá ali para te avaliar e você é melhor que ele. Exato. É igual quando você é pequeno, aí é café com leite e os grandes te chamam para jogar com ele e falam, mas esse moleque não é café com leite. Então os caras vão jogar sério com você sem te favorecer a nada. E aí os então, cafetões... Cafetões, e aí? Não gostam de café com leite, os cafetões... Exato. E só que daí quem foi avaliar a minha baliza? O cara! Só que daí na hora que ele chegou lá... Mas daí não tem como ele dar nota baixa numa baliza, apesar que... A nota é só fez, não fez. Ah, não, passou, é binário. Passou, não passou. O Zop estacionou o carro para ele, daí na hora de fazer a baliza atropelou três pessoas. Mas a avaliação não era do atropelamento, era da baliza. Então. Foi comer o cu do macaco no porta-malas. Olha o que eu vi na porta dos desesperados. Olha o que eu vi. Daí todo mundo ali, pô, parabéns pelo seu autocontrole aí, desprendimento. E parabéns aí por acompanhar uma coisa na televisão brasileira, que é parte da nossa cultura. Então, daí eu fiz, passei, o cara foi medir com a régua dos dois lados ali, com a régua, não, com a trena, dos dois lados, ver a distância que tava de uma baliza da outra. E ele assim, é... Você carrega, né? Se couber a régua é porque tá errado. É. Porra, se um lado couber, do outro lado não couber, tá errado. Tá errado. Daí ele falou, não, passou. E daí o meu instrutor falou pro cara assim, falou, você tinha dúvida que o cara ia passar? Daí eu saí do carro e eu, porra, isso aqui eu sou perito, cara. Fui perito. Isso aqui eu sou perito, tá zoando com a minha cara, pô. Aí o Zop se emociona na hora de sair do carro, ele bate o cotovelo na buzina, reprovado. Opa! Não pode assinar. Que isso? Esquece o freio de mão, o carro vai batendo nos outros, empurrando. Porém, tinha feito a baliza. Baliza, que é o mais difícil, é o terror, né? Terror. A baliza é a... A cueca de couro da direção. Não, mas eu acho que dentre as balizas, a pior de todas é quando você tem que encaixar o carro na subida. O carro subindo ou o carro descendo? Você tá indo, tipo... Você tá na subida, ele fala descida. Você tá na descida, mas você tem que subir o carro de ré. A ré vai pra subida. Isso. Eu acho que é o pior. Porque se você bobear um pouquinho no freio, na hora que você estiver acertando o carro, você bate no carro na frente. É verdade. E aí, Zop, hoje você é o rei das balizas ainda? Ô, bicho. Eu só não vou falar que em ônibus articulado eu também sou perito, mas posso tentar. Pra direita e pra esquerda, tanto faz. Pra direita, ué. Ué, porque na autoescola você só aprende baliza pra direita. Que é onde você faz. Na autoescola, sim. É, pra esquerda normalmente você tá na contramão, né? Não, mas numa avenida, não, mas... única. E um lugar onde é pra estacionar nos dois jeitos. Então, tudo bem. Parabéns aí, você foi perito mesmo. E tinha um comentário para fazer, mas esqueci aí, porque a sua perícia cegou a minha visão. Foi isso que aconteceu. Você devia assistir, comentar quando você era pequena, jogava como café com leite no time dos grandes. Não, nada a ver. Eu nunca fui café com leite em nada na minha vida, cara. Isso daí não existe. Isso aí é pra retardado. Aí é pra retardado que o pessoal fala café com leite, é porque tem danos cerebrais a pessoa. Nunca, é, tem isso também. Nem o aleijado na minha rua era café com leite no futebol e nem no ciclismo. Mas o retardado era café com leite. Vamos lá. Gabriel Asbari, que dia que você aí, na sua vida, você bateu no peito e falou, cara, sou o perito nisso. Antes de partir para a história oficial, que eu contaria agora, só comentar... Só um minuto, opa! Um comentário polêmico de Vitória Zampieri falando, esse Edgar é um gato. Bafo de peixe. Quero mais. É minha esposa, você é uma gata também, meu amor. Eu te amo, até ao vivo. Boa, Vitória, é isso aí. Estimulando aí o seu marido, Edgar, aí, contando mentiras, né? O relacionamento funciona na base da mentira, não tem como ser diferente. Mas parabéns aí, Vitória, que é perita em deixar Edgar feliz. Olha o sorrisão que esse menino abriu. Olha só. Nem quando o Anderson negou ameaçou estuprá-lo com força, ele abriu um sorriso tão espontâneo. Foi parecido. Com um pouco de medo. Com um pouco mais de medo, mas. Aquele medo sorriso. Um mix. Mas e aí, Gabriel Asbar? O dia que você foi perito? Mas antes de eu contar a história oficial que eu ia falar aqui, eu só. O Zop contou essa história, eu lembrei de um negócio que foi engraçado. Foi uma certa perícia. Porque logo que eu tirei carta, eu comprei um carro, paguei em suaves 60 prestações, mas tudo bem. Tá pagando, né? Só que assim, apesar de ter tirado carta e ter o próprio carro, não tava pegando de ninguém, meu pai ainda ficava meio cabreiro, porque tipo assim, ele não sabia se eu sabia dirigir, né? E daí teve um dia pai que ele sabia que você não sabia. É. Pai, ele vai desconfiar do filho a vida inteira. Exato. E daí ele... Porque o pai, Gabriel Asbar, ele conviveu com toda a sua burrice. Toda a fase que você era burro, ele pegou. Você não sabia colar o boneco, o braço do boneco. Você cagava fora da privada. Então o pai, ele cresceu vendo a sua capacidade de ser burro. Quando você vira a chave da inteligência ou da não tão ignorância, assim, o pai não tá ali. Entendeu? Então a visão dele é que você é o mesmo burrão de sempre, entendeu? Então a culpa não é do Tico, tá? É verdade. E ele desconfiava, então, que você não sabia dirigir. Sim, mas daí, e foi engraçado, porque assim, logo que eu tirei carta e comprei o carro, eu quebrei o braço. Então, além disso, eu fiquei 2 meses sem pegar no carro, porque tava aleijado. Mas enfim, a questão é que, tipo, um dia ele falou assim: não, vamos dar uma volta aqui perto de casa. E daí chegou um ponto que tinha uma rua com uma bela rampa. Pra te treinar. Isso. Aí ele mandou parar o carro. Ele queria, na verdade, que o Gabriel errasse. Né? Ele nas suas costas, ali, igual o Yoda, nas costas do Luke. Dirija. Só que daí foi aquela controlada na embreagem e sair na rampa sem voltar um milímetro, cara. Aí podia colocar um relógio suíço atrás ali. Podia pôr uma bexiga que não ia estourar, cara. Foi ali, aí falou, opa, ok, tá liberado, já pode ir. Quer que eu te ensino, pai? Acertou a rampa, acertou a rampa. Não, mas exímio. Na embreagem, controlou na embreagem? Opa. Controlou na embreagem. Óbvio. Acelerou na embreagem, pra você ter uma ideia. Porque não, você arrancou na embreagem. Freio na embreagem, você puxar o freio de mão pra fazer a rampa, então você não é perito, pô. Ah, levantou a bundinha do carro. Não adianta. Aí não é perícia. Aí é... Não, saiu. Cheat code, como que é que tem lá no jogo ali? Game Shark. Aí é café com leite. Aí bem Jairzinho aleijado ali. Mas aí, ter respeito. Ele não dirigia também, mas não faria se fosse ele. Né? Mas pra começar, pra treinar, quem não consegue. Falando em café com leite, Gabriel, temos uma doação de João Soares falando: bom dia, Lameruxos. Tentei doar 5 mil, mas meu teclado não funciona o número zero. Ainda bem que não doou, assim, porque. Só de declarar imposto de renda aí por 5 mil do YouTube, rapaz, ia ter que pagar 20 mil só de imposto de renda de uma doação sobre 5 mil. Mas já que não tá funcionando zero, ele pode ficar doando de 5 em 5. Ou digita 5.555. Exato. Não é muito perito nas doações. Passa o seu Pix que eu vou mostrar como doar sem o zero aí, viu, João? Você vai aprender. Boa! Mas não era essa história. Mas que você era isso. Era um prólogo. É. Gostei. Agora, falando da real história, cara, eu sou uma pessoa, eu posso até falar isso, você... O negão tá chorando ali, ele se emocionou. Ele se emocionou porque eu falei embreagem e ele não dirige carro com embreagem. É peça de museu, né, cara? Ele nem sabe o que é. Não, o negão não faz nem rampa, bicho. Ele só acelera o carro, vai. Ele não vai. Ele faz sair da baliza. Ele descobriu que existia pare na rua esses dias, porque ele só acelera mesmo. Ele descobriu que tinha pare na rua quando a Cida falou: para! Para! Achei que era quando ele tinha visto um macaco passando. Isso aí ele arrebenta. Macaco ele não respeita. Mas e aí, Gabriel Osmar? Você tava lá? Eu sou uma pessoa que não costuma estudar para provas. Mas por quê? Muito bem. Porque eu tenho a seguinte teoria: que se eu vou para aula, eu tenho que aprender o negócio ali, cara. Isso é o básico. Eu não tenho que voltar pra minha casa e ficar estudando que eu não prestei atenção na porra da aula, entendeu? A aula precisa aprender. Você não precisa nem escrever no caderno. Você não precisa nem escrever. Uma vez que você já aprendeu. Tudo aqui, ó. Exato. Cara, porque senão, você comprava a apostila do curso e lia a apostila em casa. Exato. Você planejou com um caderno só de 10 matérias, pô. Só que daí aconteceu um fato novo na minha vida, que na época da faculdade, eu tive que fazer uma cirurgia e fiquei um mês sem ir pra faculdade. Cirurgião ele é, esse cara é foda, bicho. E depois ficou preso 3 anos por operar cérebro sem licença, né? Mas tudo bem. Não, mas eu assisti. Aquela conga merecia isso, ela tava muito traumatizada. Eu não sei se ela precisava de 4 braços. Mas eu assisti. Pra lutar. O Dr. Tube, porra, eu assisti. Ele ensinou a cirurgia cardíaca, porra, na live. Então, o que que aconteceu? Tinha uma matéria lá que eu ia ter uma prova, e era bem na época que eu ia voltar, tipo, 1 ou 2 semanas depois. Só que daí eu tava perdido na matéria, porque, porra, eu não assisti aula nenhuma. E não existia aula online, que agora o pessoal é tudo aula online, Gabriel. O pessoal moderno aí, é tudo aí. Mas você não assistiu pelo online? Não tinha! E aí, uma das vantagens é que era matéria de conforto ambiental. Então... Almofadas recheada de grama. Conforto ambiental, acústica. Acústica, matéria de acústica. Grama na parede. Cama na parede. Dedo no cativeiro, no cativeiro na mata. Vai. Almofadas na parede para dar conforto. Como fazer salas de tortura? Prova de som. Na floresta. Professor e... Anderson Negão, eu lembro. Daí a aula era: você não precisa de uma sala de tortura se você estiver em qualquer sala e você for a tortura. Exato, vai. Porque a tortura está dentro de nós. E ambientalmente falando é melhor, porque você não gastou materiais. É verdade. Seja você uma sala de tortura. Mas daí a vantagem é que a matéria tinha contas. Então, porra, você pegou ali exercícios, entendeu o raciocínio da coisa. Aí é fazer exercício para entender. Pra... Isso. Três exercícios. Pegar... Fez um, pegar, fez todos. Exercícios não. Todos os exercícios já estão inventados. É repetição. Sim. Exato. Tinha exercícios mais leves ali e tinha uns exercícios filho da puta. Só que daí eu peguei. Rosca, esse... rosca. Exercício de rosca invertido. Pelo amor de Deus. Pilates. Prancha, Pilates parece fácil, né? E, cara, eu peguei essa lista uns 2-3 dias antes da prova e, porra, cara, como diria Eduardo Zavanin, deu uma estudadinha ali. Pra fazer uma provinha. Calma aí, fia dele, pica. Mas eu destruí aquela lista. Nossa, e quando eu cheguei pra fazer a prova, tinha um monte de gente antes da prova que começava, porra, você resolveu aquele exercício tal? Aquele exercício tal? Não sei o quê. E daí tinha um exercício que ninguém tinha conseguido fazer, que era um exercício mais elaborado. E daí eu... Polichinelo invertido. Claro. Um, dois, três. Polichinelo pra frente. Pior que tem. Peguei uns 2-3 caras ali que era mais próximo ali e eu, pô, ensinei os caras a fazer exercício, porque eu tinha resolvido. Falei, ó, eu fiz assim, não sei o que era. Demonstrei com slide. Fecha os braços, abre as pernas. E é assim. Alicatinho. Polichinelo, alicatinho. E daí, nisso, começou a aula. Pô, entrou o professor, prova. Entregou ali as provas. E só tinha aquele exercício. Cara, no ar você já preencheu. Antes da prova cair, já tava pronto. Mas o primeiro exercício era do mesmo jeito, do mesmo tipo que a maioria não tinha conseguido fazer. Só e que você? Aquilo, na minha mente, estava fervilhando aquilo lá. Nossa, tinha acabado peritos, de... estão na minoria, não estão na maioria. Você tinha acabado de ensinar 3 pessoas e recebeu 3 boquetes por a isso. A minoria sabia. O negócio já estava aqui, ó. Aquela veiona aqui, ó. Cara, eu peguei aquela prova... Eu diria, para fazer uma analogia, seria quando o Negão pega a Cida, assim, mas dá no meio. Agora eu não entendi. Eu não entendi. Você rasgou a prova, não? Não. Não com você, tanta violência. Você rasgou a delegacia? Não entendi. Você rasgou a prova, gozou dela inteira e humilhou o filho da professora? Foi isso? O sentimento que eu tive, cara... O sentimento que eu tive é que eu não estava resolvendo a prova, eu só estava preenchendo ela, cara. Então, automático que foi o negócio. Eu terminei a prova, aí eu levantei, ela perguntou assim, você tem alguma dúvida? Eu falei, não, tá pronto aqui. Eu ia perguntar isso para você, você fala para a professora. Você tem alguma dúvida? Eu tenho, seu filho é careca. Porque eu me senti com melhor cita, entendeu? Cara, mas nem filho eu tenho. Você que não sabe. Meu nome nem é Cida. Do que você tá falando? Cala a boca, vagabundo. Você é perito em conforto, né? E também deixar todo mundo desconfortável ali. Uma vez que o conforto é só pra ele. Mas, cara, eu entreguei a prova em 10 minutos. Em 10 minutos eu fiz a prova. Quantos exercícios? Eu quis fazer um charme. Hã? Quantos exercícios tinha? Cacete, mas se vocês combinarem, falar um de cada vez. Fala aí, Ganso, caralho! Não, quantos exercícios tinha essa prova? Entendi, tinha 8 exercícios. Ah. Mas o Zop falou alguma coisa que eu não entendi. Ah, falei uma coisa que era mais pra te estimular como homem, mas não entendi. Ah. Jaca verde. Abacate, abacate. Abacato. Entra escavadeira. E foi bem na prova, gabaritão? Cara, pra você ter uma ideia, a minha prova você se sentiu perito, mas deveras foi? Essa é a questão. A minha prova foi usada pra conferir a conta das outras. Cara. Ah, gabarito, primeiro. Você fez o gabarito, porra. Primeiro a entregar a prova, cara. E olha, eu diria que a segunda pessoa demorou pra sair. Acho que foi desistência, viu? Porque não era uma pessoa muito inteligente que saiu da sala depois. Mas ali, aquele dia, eu me senti um Gabriel, perito. Gabriel, volta pra sala, caralho. Faltou a segunda folha. Eu não fiz a parte de trás. Eu vi, filha da puta. Daí os caras lá, nossa, uma prova com 90 questões, por quê, Gabriel? Pô, só 18. Eu já fiz isso, cara. Perito em criar um mundo paralelo, né? Ele no meio dos búfalos estudando. O búfalo ensinando ele. Ó, aqui, Gabriel, você resolve assim. Mas não existe essa conta falando pro búfalo. O cara fala, eu sou um búfalo, eu também não existo na frente da sua casa. Mas é comigo que você tá estudando. Existe. Um dia eu vou achar foda. Não existe búfalo em Americana, Gabriel. A não ser que você não foi na frente da minha casa, filho da puta. É, mas tá bom, então. Então você foi perito, e é um perito em conforto ambiental. Parabéns. É isso aí. Parabéns, Gabriel Osmar. Passou a pique em todo mundo. Um périto. Até em quem não pediu. E falando em quem não pediu para ter uma passada de bica aí, Edgar! E aí, o que você trouxe de péritos aí, de perícias aí? Rapaz, tem alguém aqui no chat aí, Votecast, não deve ser algum podcast do Edgar aí que ele participa? Não, só tá analisando os estilos de analogia que a gente usa aqui, ele tá fazendo uma construção textual, um perito em analogias, provavelmente. Às vezes é esse o tema do podcast dele, analogia. Então, mas saiba que alguma analogia foi feita. E foi bem feito. Foi aprovada. Foi perito. E aí, Edgar, qual é as perícias da sua vida aí? Bom, teve uma que eu me esforcei muito para lembrar, porque foi marcante na minha vida, que teve uma época que eu gostava muito de... Eu realizei o segundo sonho da minha vida. O primeiro foi participar desse podcast. O segundo foi fazer snowboard. Eu sempre quis fazer snowboard. Eu nem sei o que é. Fala pra mim aí. Snowboard é um esporte onde você coloca uma prancha onde os seus pés não saem dela. Você tem um pouco de desespero na hora que você tá descendo e não consegue parar. E às vezes as crianças são pinos de boliche. O objetivo é você tentar derrubar as crianças que estão ali. É igual quando a máfia italiana enche o pé do cara de concreto e joga no mar. É um snowboard. Exatamente. Então, você é vítima, então você não é praticante de snowboard, você é uma vítima de snowboard. Exato. E você e era o sonho dele. E é uma fortuna. A Aline Salame falou que é um skate na neve. É na neve? É na neve. Snow de neve. Ah. Isso. Tem na areia? Tem na areia? Como que chama? Pode... Ah, é sandboard. Sandboard, tá. Sandboard. Isso aí, o Zop é um perito em culturas, em vários esportes radicais. Ele é o nosso atleta, né? Ele é o nosso atleta. Pior você tá. Pior é que eu sou realmente. Isso que é foda. E o pior é ele achar que é verdade esse comentário. Ah, não, porque vocês ali, seus atletas. E quando você tá descendo de snowboard e não consegue parar e tem um monte de criança na frente, seria um snow problem? Seria um snow problem. Ah, tudo bem. Mas é muito comum você estar na fila para subir, para entrar na padinha, para subir a montanha, as crianças. Você estava onde? Foi em Bariloche, lá em Piedras Blancas. Nossa, mas subindo a montanha plantando bananeira, porque o pé tá preso no esquerdo. Não, então... não é fácil praticar ali, a ser vítima desse esporte, não. Então, a parte da subida... Subir foi... teleférico. É, você sobe no início da base, você não sobe naquele teleférico, você segura um ferrinho assim, você tem que botar ele no meio das pernas e endurecer os glúteos, né, e subir. E logo na minha frente tinha um senhor... Os caras me prendem os pés, eu tenho que escorregar num monte de coisa branca, com ferro no meio da bunda. O que você tá falando, cara? É pênis no cu que você tá falando? Dá a impressão que é pênis no cu. Para com essas analogias de texto. Então, pra você subir a montanha pra descer dela depois, ou você vai numa esteira, você sobe na esteira, e a esteira demora tanto que quando você chega lá em cima, já esqueceu o que você ia fazer. Eu tenho uma dúvida. Sim, vamos lá. Uma dúvida primordial em toda essa história, porque você falou, meu sonho era praticar snowboard. O segundo sonho, tá? Isso. Só que... Por quê? Entendeu? Por que não esqui normal? Por que não patinação no gelo? Entendeu? Por que um snowboard em si? Por que você não olhou os outros? Mano? Eu não sei, cara. Falou, eu quero ser um skatista da neve. Eu acho que um fio escuro. James Bond. Assistiu James Isso. Bond, ele. Não, James a Bond neve. Faz esqui. James Bond faz esqui. James Bond é um lorde. Eu não sou lorde. Não vai porque ele não quer, porque ele sabe o quanto é ridículo, entendeu? Ele falou, vou prender meus dois pés, eu vou deixar meus pés livres. O James Bond é um patinete na neve. Ele é perito. Coordenação suficiente para descer de esqui, você vai de snowboard. Exato, o esqui é mais difícil do que parece, que você vai descer, suas pernas vão abrindo assim. Não, mas ele parece com aquelas merdas na mão. Eu tô falando de esqui na neve, não na cadeia onde suas pernas vão abrir. Né? Tô esquiando. Esquiando, né? Na cadeia. Esquiado aqui, né? Minhas pernas abriram, tudo bem. Mas tem outras coisas. Vai de Jamaica abaixo de zero, como que chama lá? Trenó. Vai de trenó então, cara. Quer coisa fácil? Porra. É os jamaicanos conseguiu, nunca tinha visto neve. E na Jamaica nunca teve neve lá. Nossa! Os caras não tem nem geladeira, pra você ter uma ideia. Nem sabe o que era gelo, não sabiam o que era gelo. Eles descobriram que era jogos de inverno. Eles só acharam que era inverno. Descobriram que era inverno. Primeiro tiveram que descobrir o que era água, depois aí, ai, dá pra congelar. O negócio foi louco, cara. Tá, mas era... snowboard, mano. Tá, então. E quando você começa, você faz uma aulinha, né? Que eu acho que o Anderson Negão travou ali, ó. Travou. Você faz uma aulinha, né? Pra você pelo menos sair vivo de lá, né? Porque não é tão fácil. Então fica você um bando de retardado e o professor ali, ó. Você faz assim, pra parar é assim. Não fica você em um bando de retardado. Fica o professor com um bando de retardado. Isso. Boa, você vai numa ladeirinha menorzinha, isso? Isso. Você vai no, no, na, na, bem o na base, neto, na base da montanha. E, assim, ele é 15 minutos de aula, pronto. Já tô pronto para descer. Tô profissional. Mas que já é divertido a base da montanha ali. Já tá legalzinho. Então, assim, só para vocês se contextualizarem, como é que é uma pista de snowboard. E para parar, é igual parar no patins, você tem que virar de lado, é isso? Não, você controla o snowboard com a ponta dos pés. Então, se você está descendo e levanta a ponta dos pés para frente, você começa a virar de lado e você vai virar. Então, se você levantar as duas pontas dos pés, a prancha fica reta e você para. É fácil, qualquer idiota faz. Mas para virar, você usa a ponta dos pés. Você não consegue virar com o corpo. Se você virar o corpo, você cai. Você inclina, assim, na verdade. Nem que você levantou a ponta dos pés. Você inclinou... Então, você inclina levantando a ponta dos pés. Deixa o perito falar. Não é baliza no snowboard, não. Quem era? E aí, como é que funciona uma pista de snowboard? Ela é classificada por cores. Então, a pista verde é a base da montanha onde eu deveria ficar sempre. Ali tem muitas crianças que são obstáculos. Às vezes, as crianças te fazem de pino de boliche, você tá lá na fila para subir, vê uma criança mil e, porra, derruba todo mundo. Várias vezes aconteceu isso, sorte que ela nenhuma me acertou. Brincadeira da faixa verde, pô, é isso. Exato, né? Exato. Depois da verde tem a pista amarela. A pista amarela é para quem se acha já profissional. E que são japoneses também, né? Exatamente, exatamente. E não tem que, mas não tem que mostrar uma carteirinha de profissional de snowboard, é só aí. Não precisa. Não é só precisa. Falar, eu sou profissional. Isso, já. E eu sou profissional, porque tá na Argentina. Tá na Itália, pelo menos. Isso, eu sou profissional. Então você alcança mais velocidade, já é uma pista que tem menos gente. Depois da. Mais fácil de realizar os sonhos. Exato. Você pouca gente atrapalhando o seu sonho ali. Então... Exato. Sim. Depois tem a vermelha. A vermelha já é do Schumacher. Pista... É, não, a do Schumacher eu vou chegar nela ainda. Ah, a vermelha tem algumas rotas que você sai da pista demarcada e aí, meu irmão, você tá entregue à própria sorte. E aí a vermelha tem enfiando no seu cu, rochendo um argentino que corre pelado na neve. Isso aí. Já, então, a pista vermelha já existe um risco de você se machucar. A pista preta tem a foto do Schumacher ali. Porque ali não tem mais pista. Parada, né? Isso, queria fazer um comentário, pista. Não é uma foto do Schumacher, é o próprio Schumacher em Roma, mas parece uma foto. Tá muito paradinho. Exato. Ali, meu irmão, você tem que ser bom. Porque mas o Schumacher foi de esqui, né? Não foi? Foi de esqui. Pois é. Mas. Então... Isso aqui é perigosíssimo, é para peritos mesmo. Exatamente, não gosto de qualquer coisa. Ainda mais na feira. Exato. Tanto que eu tô aqui, eu só perdi uma perna só, mas não tô. Aqui é três. Exato. Então, como eu sou casado, dá para ver que eu não perdi a perna que vocês estão pensando. Eu não perdi o meu pênis. Fala que a gente tava pensando no pênis. Eu tava pensando na esquerda. Que é do equilíbrio, então, todo mundo sabe. Bom, então, quando eu, depois de cansado, né, de atropelar crianças e tal, eu acho que eu vou na pista amarela. Então eu peguei, né, segurei na parada lá pra ir subindo, né, e na minha frente tinha... Não é um teleférico. O teleférico é só pra você... É uma coisa como de ferro pendurado, que tem uma bola assim, você encaixa aquela bola no seu pé, segura e aperta os putos assim. Você encaixa na bola e ela te leva nas alturas. Você tem que fazer um pilates enquanto tá indo subindo. Exatamente. E tinha um cara na minha frente que ele tava com a calça bem coladinha. Já te deixou excitado. Já aconteceu comigo nas lojas americanas isso. Então dá pra ver os músculos da bunda apertadinho. Eu fiquei pensando assim, ô caralho. Talvez fosse o mesmo cara, pensando bem. Pode ser. Mas só tá, o que tem a ver? Ele viaja pelo mundo pra deixar as pessoas excitadas. Quando você chega na pista, você só solta e começa a descer. Simples assim. Tem que estar prestando atenção. Exato. TDAH não pode rolar nesse momento. Então, como eu estava ali me deliciando com aquela visão na minha frente, eu já estava na Eu estava pensando assim: deve ser enchimento essa bundinha aí. Não deve ser. Acontece comigo quando eu vejo um pênis muito grande. Eu penso, deve ser feito no computador. Nessas séries assim, hoje em dia, assim, que você vê aquela. Mesmo vendo ao vivo, né? Tá ao vivo Deixa eu segurar. Deve ser jogo de espelho, Pedro. Quando você vê aquele pênis rolo assim, parece um meião do Flamengo, rapaz, o negócio ali. E duro, grosso. As belíssimas. Então, eu pensar, mas tá, daí você... Você tava olhando os glúteos. Sim, eu tava ali, né, me deliciando com aquela cena. E quando eu fui ver, minha mulher tava na pista vermelha. Na metade dela, eu, caralho, agora eu vou ter que descer. Não tem outro caminho. Na pista vermelha, é um código para quando ela estava naqueles dias? Não, é a cabeça do pau dele roxa de ver que ela não via na pista. Vermelhão, falou, tô na pista, vermelho. Eu tô na pista e tá vermelho, gritando pro cara. É vermelho de sangue mesmo, entendeu? Tem as sinalizações ali. É pra você saber onde você tá. Então lá na frente tem uma placa grande com vermelhão, pra você saber, ó, meu irmão, você tá entrando na pista vermelha, só que eles estavam olhando. Uma mulher da altura. É, exatamente. É tudo mas pista cinza. É, pois é. Mas eu tava olhando para aquelas dádegas volumosas e quando eu fui ver, eu já tinha passado. Eu tava vendo uma placa preta ali. Eu falei, caralho, meu irmão, tô na pista vermelha. Vou ter que descer. E a pista, até que a pista não foi tão difícil. O problema foi que eu alcancei um nível de velocidade parar. Muito alto. Né? Muito alto, eu tava muito rápido. E Mach você 3, tava... Se passasse alguém na frente dele, ele tirava a barba, bicho. Já tava em 3. Acho que dá pra passar manteiga no corpo antes de ir pro snowboard, né? Exato. E, cara, pra você entrar na pista verde de volta, tinha a pista pra você entrar com o mínimo de dignidade, que você só chegava muito rápido, e tinha uma pequena elevação. Se você passasse lá muito rápido, você alcançava uma certa altitude. Uma rampinha. É, muito pequena, mas era uma elevação de... Mas vindo na velocidade adequada... Vindo a 90 por hora, né? Estratosfera. Você subia uns 3 metros ali, podia pular pro seu de uma criança. E assim, eu pensei, criança não, de tudo 3 bem. Metros? Que... Eu ia falar, obviamente pulou uma criança. É, obviamente por uma criança. E eu pensando, não, tudo bem. É só eu ficar do lado direito, que eu vou entrar rápido e... Claro. Por sorte e talvez ocorra essa sorte. Ô, Edgar, essa aí tá. Essa tá pra ser uma das piores histórias contadas do Chorume, viu? Tá na pois conta. É. Não, mas sabe por quê? Eu tô sendo perito. Não, mas calma. Eu vou dizer por quê. Não pelo contexto da história em si, mas. Porque claramente isso não aconteceu do jeito que você está contando. Você está descendo 90 km por hora, a pista da morte. Você pensou, ah, vou pela direita. Não, você só estava pensando, caralho! Eu vou morrer! Por que você é tão burro, Edgar? Por que você é tão burro? Eu tava pensando isso. Você não estava pensando isso. Você não era o 001, você não era o Action Man descendo de snowboard, falando, ah, vamos pela direita. Calcula e decide. É, se eu rampar, vou pular 3 metros, é impossível de pular uma criança, não. É, essa análise é pós-decide. É, exato. É depois que você limpou toda a merda congelada do seu cu ali, ó. Famosa faixa marrom, você fez a faixa marrom. Tem também a parte marrom. Dá pra fazer um whisky, né? Pegar a bosta e fazer um whisky com ela depois. Mas vamos supor que tá, você falou, vou pela direita, onde é tranquilo. Isso é 90 por hora. Você, uou, direitinho, uou. Mas o problema é que depois que eu me dei conta, eu comecei a talvez pensar que eu não deveria ter ido, eu deveria ter ficado na pista verde. Porque eu fui tentar ir para a direita e fui para a esquerda. A verde já era ousadia. É. Já era ousadia para mim. Meu irmão, eu só sei que eu acho que eu alcancei um... Quando eu passei na rampa, meu irmão, eu acho que minha alma saiu do corpo, porque eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu caí, eu consegui terminar em pé, assim. É, eu acho que eu entrei... Eu sei que quando eu voltei, eu tava em pé e tava terminando de descer. Então, quando a alma voltou pro corpo, eu tava de volta na fila, as pessoas me olhando, assim... Claramente você não sabe o que aconteceu, ligado. Isso tá óbvio. Viu? A perícia dele é querer enganar a gente. Eu não sei onde ele foi perito aí, mas tá bom. Mas, cara, eu voltei inteiro. Perito não morrer, eu terminei inteiro, acho que eu só perdi uma das pernas. Então não foi inteiro, pô. Não, quase inteiro, praticamente inteiro. Ah. É. Parabéns, cara, aí, Edgar. Você é um perito. Eu não tô como em coma. Também eu não conheço outra pessoa que tenha andado de snowboard? Pra mim, você é um perito de snowboard. É o melhor que já andou de snowboard que a gente conhece. Mão na cabeça, skate no pé, meu irmão. No caso, snowboard. Você parece o Chorão das Neves, cara. Primeiro que você deve ter chorado enquanto desceu. Abominável o Chorão das Neves. Segundo, porque foi na neve, tá? E deve ter sido uma cena abominável também. Parabéns aí, o perito aí da ZL de Bariloche, rapaz. É isso aí, cara. Parabéns aí, Edgar. Foi uma boa história. Não aconteceu do jeito que você imagina. Uma fábula. Não. Uma fábula. Lembrando que fábula tem que ter a participação de animais, né? Então, pô. Tá certo. Tá tudo certo. Tinha Jamanta na minha frente, outra descendo. Ah, sua esposa, Vitória, é, que comentou aqui, esqueci. Ou Vitória é amante? Vitória é a esposa mesmo? É, a esposa mesmo. Então, ela estava junto? Ela viu? Não, eu não. Ah, não, por acaso não tem. Juntos. Não tem testemunhas oculares. Não, muito a montanha estava cheia, muita gente não, viu. Estava cheia, óbvio, pessoas. Cheia de criança, né? Agora. Mas tá. Tudo bem. Parabéns aí, Edgar. Agora você imagina a cena que é o Edgar na descida 90 por hora, mas de cara. Chorando, todo aquele rastro de merda. Não, mas na verdade... Merda e sangue. Na verdade, ele até se confundiu. Era só algumas placas, uma do lado da outra, falando o que era a faixa verde, o que era amarelo, o que era vermelho. Ele tava ali. Ele nem chegou a subir a montanha. Pode ser. É, mas muito bem, né? Mais perito que Edgar, só ele, Anderson Negão. Do que você é um perito aí, Anderson Negão? Rapaz, já que esse episódio virou um Histórias de Baliza... Não virou. Baliza teve uma história de baliza. É, exato. E uma de rampa, que é a mesma coisa que baliza. E outra de descida na neve, que é a mesma coisa que baliza. Alguém chama de baliza em algum lugar. Você vai falar de quando você foi na fanfarra do 7 de setembro como baliza. É isso. Vou contar a história de quando eu tirei carta. Uma bem curtinha aqui. É um tutorial de como você ser um perito em ser um merda e mesmo assim conseguir fazer as coisas da sociedade. Nossa! Porra, mas tem que ser complexo. Perito em ser merda é foda. Perito em ser merda e fazer as coisas. Sim. Você pode tá lendo muito Lacan, você tá ficando muito filosófico nas coisas. Como dirigir sem saber dirigir? Como é que você tira a carta sem saber dirigir? Isso é perito. Isso é perito. Dirigir sem saber. Exato. Bom, a dica é comprar uma caminhonete ou não? É isso que você não. Ninguém chega perto. É, porque o cara que compra caminhonete não engana, né, que ele sabe dirigir. Fica evidenciado. Ninguém questiona ele, é isso que eu vou. Verdade. Na verdade, eu vou ensinar você como passar sem saber dirigir. Tá. Todo mundo passa ali. Tudo sabendo, passa. Sabendo. Todo mundo tá sabendo. Aí é fácil. Sabendo é fácil, isso você não sabe. É uma crítica ao Gabriel. Fácil passar na matéria sabendo a matéria, né, Gabriel? Exato. E aí? Sendo bom, mas isso você não sabe. Trabalho de duas horas. De forma perita. Fazendo piada pro professor, é isso. Anderson Negão mandou um vídeo dele dirigindo pro delegado, fazendo piadas no volante. Foi quase isso. Bom, primeiro você faz a prova da baliza ali, era baliza e percurso na minha época, eu não sei como tá lá. Isso, é isso aí. Aí, entrei na baliza, beleza, na hora de sair não tava conseguindo, falei, que merda que tá acontecendo aqui, o que tá acontecendo? Eu desliguei o carro. Liga o carro. Não, eu desliguei, falei, não, vou começar. Você fez a baliza? Fiz, mas na hora de sair não tava saindo. Eu falei, não sei por quê. Freio de mão puxado, claramente. Exatamente. Era exatamente isso, freio de mão puxado. Perito. Perito. Exato. Segurança. Perito de segurança. Você tem que manter a calma. Se não tá dando certo, para e recomeça. Aí eu parei, falei, eu vou pôr o cinto. Vou até tirar o cinto. Coloquei o cinto, puxei o freio. Ah, era isso, caralho. E liguei o carro. Por algum motivo você achou que o cinto tava enroscando na roda? Cara, você tem que refazer seus passos. Ou tava, né? Às vezes ele conseguiu essa perícia. Ele tava do lado de fora, era o cinto da calça. Ele fez a baliza empurrando. Ninguém fez isso, eu penso fora da caixa. E fora do carro também. Ai, filho, tempo completo a visão agora, bicho. Você imaginou a cena, isso? Ai, caralho. Eu imagino o carro preto. Eu tô com medo. Ninguém quer falar pra ele. Dentro do carro. Ele chega, qual é a tarefa de fazer a baliza? As minhas estufando. A delegada dentro do carro, assustada. Cara, sai daqui, ele cala a boca, ninguém sai daqui. Usando delegada pras bochechas. Seria interessante. E aí, tá, você falou. Não tá dando certo, reinicia. Bem de TI, né? Bem de TI. É isso. É o Windows. Reinicia que dá certo. Liguei, saí. Beleza. Ali você perde 2 pontinhos. Você pode perder até 4. Então tava no jogo ainda. Tava você é manual debaixo do braço. Manual... É, porra. Na verdade, você pode perder até 3, né? Com 4 você reprova, ou não? É isso. É, mas você só perde 2 em 2. O ideal é você não perder nenhum. Três, né? Qualquer merda, você perde 2 pontos. Não tem como perder um só. Bom, enfim. Aí a gente foi pro percurso. Eu, o delegado e... Conseguiu tirar o carro, então. E aí abriu a margem. Eu, o delegado e a vítima. que ela tava ali. Eu, o delegado e a delegada que me reprovou na baliza. Fazendo no capô ali. O que travou a roda foi a cinta ortopédica da vítima. E aí? Aí fomos pro percurso e tal. Primeiro foi a outra pessoa falou ali. Fez alguma merda, o delegado já mandou ela sair do carro. Falei, não. Era carteira de motorista coletiva que vocês estavam tirando. No percurso ia tipo 2, 3 pessoas dentro do carro, além do delegado. É, eu sou de outra época, então. Eu e o avaliador. O avaliador também. Acho que era pra acelerar o processo, porque tinha muita gente, aí já fazia com 3. Cada um fazia um pedacinho ali. É um revezamento de percurso. Era bem isso mesmo. Aí eu falei, pô, esse cara aqui é exigente, velho. Fudeu. Esse cara é pica. Não sei dirigir. É. Qualquer merdinha ele já atira o cara pra fora do carro. Vou pôr a gola pra fora. Na dúvida. E aí, vamos ver o que, que ele vai falar. Já põe aquela tromba diante, ó. Anta preta, já mostra anta preta. Você vai reprovar isso aqui? O que, que é freio de mão? O que, que é rola? Você sabe? Você não sabe. Se puxar o errado, você vai saber. E aí? Eu te reprovo se você puxar o errado. O mole é o freio de mão. E aí? É mais ou menos isso. É mostrar a rola pro delegado. É isso que você tem que fazer. É isso. Como é que você esse mostra é o segredo? A rola? É, mas não é mostrar boa, a rola. Você tava deixa com seu esconder. Short de academia? É uma dúvida. Não. Seria mais fácil se estivesse. É, seria. Beleza. Naturalmente já aparece. Exato. Aí o instrutor lá, direita, esquerda, vai pra direita, vai pra esquerda, eu virava. E o Duro tava espirre, comandando o percurso. Sai da calçada! Sai da calçada, filha da puta! Solta minha mãe! Solta... Ela que usava a cinta ortopédica, filha da puta! Não vou te passar! Não atravessa o braço, caralho! Não olha assim pra mim! Não olha assim pra mim! No olho, não! Não olha no olho! O problema é que é o seguinte: tem um delay na minha cabeça até eu descobrir. Ah, a gente nunca percebeu isso, não. A gente fala isso. A gente fala isso todo episódio, você só percebeu agora. Realmente tem um delay, tá certo? Tem um delay, tem um delay. Delayzinho. Um delayzinho. Então, eu ficava pensando, caralho, será que direito é pra esse lado ou é pro outro? Aí eu me baseava na seta. Opa, pra cima é direita, pra baixo é esquerda. Foi aí que aprendi. Graças à seta. O raciocínio mais difícil possível. Você tem que trabalhar com conversões. Porque eu acho que ele não escreve, né? Porque lembrar da mão que você escreve, mas acho que ele não escreve. Não, mas digito, se ele for canhoto, vai estragar. Ele escreve com a boca. Tá. Aí, na hora de virar, tinha um caminhão estacionado ali. Eu virei com tudo. Fez, acho que é porque pelo delay, né? Tava no snowboard. Quando tava pra bater, tava bem próximo, assim. Quando tava bem próximo, freiei. Do quê? Parei aqui. Do caminhão? Do caminhão estacionado. Ele tava fazendo a garagem, igual o Wesley Zob falou aí? 90 graus na rua? É bem por aí. Não, porque tava ali... Não, é porque ali onde tira carta, né? Às vezes tem vários... caminhões. Assim às vezes você tá fazendo o percurso, você tem que parar porque tem um cara fazendo baliza no caminho. É. Porra, que louco. Gostei. Mas não era, ele só estava estacionado ali. O delegado já tomou um susto, botou a mão no coração. Delegado da paixão. Botou a mão no coração. Já puxou a rola, né? Achando que era o freio. Opa! E eu falei, opa! Eita! Aprovado! Eu negão com a prancheta, aprovado! Não, foi daí que... Como que é aquela música lá, que é... Anderson... com que é batatinha quando nasce e espalha a rama pelo chão. É Anderson quando dirige, quase bate no caminhão. Delegado assustado, bota a mão no coração. É essa aí. Bota a mão no meu pintão. Parece que essa parte foi você que inventou. Ah, assustou. Imaginei eu como delegado. Aí o delegado falou: continua aí, vai embora, vai, louco. Parei ali um pouquinho pra frente. Foi o próximo. Chegamos lá no. Delegado cagado. No céu, chegando no céu. O delegado parecendo que estava no snowboard, estava cagado. Realizou o sonho da vida dele. Aí ele falou: ó, você tá reprovado, você também. Mas aquele rapazinho ali que quase bateu no caminhão passou. Qual foi o pensamento dele? Vai que esse filho da puta pega eu de novo no percurso. Outra dessa falou, quase não bateu no caminhão, mas não bateu. Não bateu. Não bateu. E é isso perito, que faz o bom perito motorista. É aquele que quase erra, quase atropela a velha. Ele quase aí atropelou a criança. Quase bateu no caminhão. Mas não o fez. Qualquer outro faria na mesma velocidade. Entendeu? Na velocidade mental. Sorte dele que ele tinha, o cérebro dele tinha mandado parar há 3 ruas atrás, daí o delay fez ele parar em cima do caminhão. Ele tinha parado para pensar qual que era o direito e esquerdo, e daí deu tempo. Qual que era o freio? Não, ele parou em cima, mas por que eu não saio dessa baliza, porra? Ninguém entendeu nada. Por aí vai. Então você é um perito na direção mega hiper defensiva. Levando em conta que a defesa, o ataque é a melhor defesa, então, por consequência, é a hiper mega ofensiva a sua direção. Exato, né? Exato. A melhor defesa é que você não deixa o adversário atacar. Ai, caralho. Então, Paulo, e todos fora, são seu adversário no trânsito. Pedestre, caminhão, Fizeram um jogo em homenagem ao Anderson dirigindo. Foi Carmagedon, não foi, não? É. Muito bem, Anderson Negão, um perito nas direções aí. Muito bom. Hiper, mega, super agressiva para se defender. A autodefensiva, direção autodefensiva. Autodefensiva, aí sim. É isso, muito obrigado. Realmente foi perito. Foi bom. É. O cara prendeu a dirigir. Irreal, né? Irreal, né? O Negão veio aqui e admite, falou: ó, na hora eu não tava pensando em nada, né? Testando de snowboard e escrevi uma crítica ao Nietzsche, né? Não tem isso. É. Né? É, mas tá bem, perfeito. É isso aí, é justo. Rapaz, vou ressuscitar uma história quando eu estava na sexta série. Na sexta série, a nossa aula predileta, ou uma das prediletas, né? Sempre gostei mais de matemática, mas depois vinha a educação física, né, cara? Aula vaga, né? É, por quê? Porque a professora gritava, bola! E jogava uma bola no meio da quadra e você ficava jogando por 2 horas, tá? E foda-se. Só que na sexta série, veio uma nova professora de educação física, tá? Dona, alguma coisa, Odete, talvez, dona Odete, que... Nossa. Queria era uma velha gorda, assim, e queria nos ensinar diversos esportes. E daí vocês começaram. Diversos esportes ela queria ensinar. Então, ensinou xadrezes, ensinou... Vôlei, snowboard não, porque ela tinha noção do ridículo. Eu tenho uma dúvida. Ah. Foi dessa escola que saiu aquela terrível garota de 8 anos que... destroça pessoas no xadrez? Não foi. Essa lenda humana. Não, a rainha de Canoê, de Cantuê, não foi. Mas, ó, e aí, ela queria meio que tornar a educação física ali um esquema profissionalizante do esporte, né? E a gente só queria jogar bola. Era isso, essa claro. Era. Entendeu? Era o Estado querendo combater o folclore nacional do futebol ali, né? E ela falou assim, ó, daqui pra frente... Tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente, inclusive os jogos de futebol. Vocês não vão montar time toda a aula. Vocês vão ter um time do começo ao fim do ano, o mesmo time. Pra aprender a jogar como um time. Mas isso dá uma desgraça, hein, bicho? Então, e aí aconteceu. Uma desgraça. Eu caí no time dos mongoloides. Você não caiu no time dos mongoloides. Você era o único não mongoloide no time dos mongoloides. Não, talvez eu fosse. Talvez fosse. Não, mas ficou claramente o time dos bons contra o time dos mongoloides, sabe? Aqueles tipo... que é o viadinho da escola, entendeu? Claramente... Nada contra os viadinhos ou homossexuais, mas é aquele lá que ele é muito magro, parece a idade. Né? Não está preparado ali para jogos de pancada, e sim para snowboards da vida, você percebe? Sim. Entendeu? Ficou claramente o time dos Exterminadores do Futuro, aqueles caras alto, forte, musculoso, que, tipo, já tinha repetido 4 anos seguidos, às vezes tá certo. Contra o time das bichinhas. O time das bichinhas. Repetiu 4 anos seguidos por só jogar futebol. E muito bem. Inclusive, no time dos mongoloides tava Adriano, que era o mais mongoloide de todos. Ele não sabia dominar a bola. É isso, ele não sabia dominar a bola. Tá? E aí, então, porra, a professora que sorteou esses times, claramente, um time pra durar o ano inteiro ia ser uma... Entendeu? Aí é sacanagem, né? Mas, pelo menos mesclava, né? Ela estava irredutível, né? Não, ela já entrou na lanterna em abril, né? Até dezembro. Ela fez o time top, né? A seleção sub-18 ali, né? Contra claramente os perna torta, os arrombados. Inclusive, o Adriano. Ceguinho. Adriano é o pior cara que eu já vi jogar futebol na vida. Adriano era horrível. Era horrível. Cara, pede pra chorava mim. Se tomava bolada. Era o pior. Era o pior. E aí, cara? Mas Adriano era amigo, tá? Ele tava lá. E outra coisa, né? Eu tinha parça, né, cara? Eu tinha até uma certa empatia com ele, porque ele claramente não gostava do esporte, tinha que fazer obrigado, e o pessoal praticava ali uma certa ofensa com ele, né, por causa do estereótipo de viadinho que ele tinha, e por aí vai. E tá, fomos pro primeiro jogo, né, claramente. Aí, um massacre. Tudo diria que sim, mas aí tinha a minha perícia. A perícia de técnico, rapaz. Assisti muitos filmes de atletas, muitos filmes de esporte. Onde eu sabia que até a boa estratégia poderia ganhar da força física, da habilidade, da inteligência, da velocidade, da técnica, rapaz, e da tecnologia, se você tiver uma boa estratégia. Então, o que eu montei? Primeiramente, meti o gordinho no gol, porque lugar de gordo é no gol, todo mundo sabe. Então, melhor o buraco, né? Exato, ó, usando a matemática. Segundo lugar, cheguei pros três, assim, que só eram mongoloides e viadismo, mas não eram tanto igual o Adriano. Coloquem a roupa. Eu começo a colocar as duas mãos na boca ao mesmo tempo. Eu começo a achar que Adriano é um personagem importante. É certeza. E aí, falei aqui, ó. Nós três vai ficar. Era futsal, né? Então, um no gol, quatro na linha. Falei, nós três vai ficar aqui atrás. Mas a bola veio, é chutão pra frente, é porrada nesses caras. A gente vai. Ninguém vai passa da nossa linha. Aqui a gente. Tem o Adriano e eu, porque o Adriano estava animado, né? Pela primeira vez está no time, talvez. Eu falei, Adriano, você vai ficar lá na frente do goleiro deles, cara. Adriano, você vai ficar lá. Fica tampando a visão do goleiro ali. Vai atrapalhar, fica lá. Quem você vai marcar? Você vai marcar o goleiro. Corre de um lado. E foi isso, cara. Foi isso. 40 minutos ali, os caras vinham assim, era porrada. Era chute pra frente. Era jogo de corpo, enfiando o dedo no cu do. Depois tive que explicar que não precisava agarrar a pessoa e esmurrar. E valia tudo ali, cara. Valia tudo. E aí, rapaz. Faltando assim, tipo, a professora falou: ó, esse é o último lance. Não sei quem deu uma bica pra frente. Não, a bola no pé de Adriano, rapaz. Não. Adriano chuta pro gol, mas ele chuta assim, caído, capotando. A bola não tava nem em velocidade, não. A bola é de lava! A bola é de lava! Ele chutou assim, capotou assim, se estrupiou toda, mas a bola entrou no gol. Ih, porra, a gente. Porra, Adriano! Caralho! Levantamos ele chorando. Ter capotado, mas também de emoção. Ele chorando por causa do gol? Não, era o capote que bateu três vezes na cabeça. Não golói, né? Cai pé. Um gol forreca, rapaz. E ali a gente conseguiu sair vitorioso. Perdemos todos os outros jogos do ano, perdemos. Mas o primeiro jogo, aquele. A estratégia. O da honra. Rapaz. Eu tô com o cuido na minha cabeça aqui, mano. Entendeu? Foi ali, o momento de perito, de perícia ali. Isso é aquele filme de superação que você tá escrevendo, cara? Pode ser, vou vender pra Disney. Só que ela não aceita o estereótipo de mas viadinho. Mas é assim que você ganha no penúltimo jogo e no último vai todo mundo confiante e perde também. Não, não, a gente só ganhou o primeiro e perdeu todos os restos. Não, não, mas para no primeiro, no filme. Melhor. Para nos primeiros 15 minutos de filme, né? Não precisa ter moral da história. Não tem moral, mas ali eu fui perito naquele momento, brilhou minha estrela de tempo. Quando terminou o placar... A estratégia não dá pra ganhar pra sempre, né? Porra. Mas Ganso, quanto ficou o placar desse primeiro jogo? 1-0, gol de Adriano. 1-0. E os dos demais? Ah, os demais aí foi 15-0, 20-0. Mas o melhor é que você falou que a professora falou assim, último lance, mas na verdade não era o último lance por causa do tempo, que ela não aguentava mais aquilo. Ela falou, ah, último lance. Deveria estar muito feio, mas a gente... Ou ela estava comendo um pacote de vários chocolates, uma caixa de chocolate. O destreiro, Lacto, o último lance que dei. Aí Adriano falou, opa, tenho que marcar um gol pra sair daqui e pegar esse lance. Eu acho que a bola bateu no Adriano, ele nunca tinha chutado uma bola. Mas, resumindo, aí tá lá o gol de Adriano. Pô, ele tá contando isso em algum outro podcast agora, o Kiko fez o gol e salvei meu dúvida. Copa do Mundo Cast. Hoje olha, de longe, foi a melhor história, cara, foi emocionante. Tocou a música do Queen na minha cabeça quando ele contou isso assim. Imaginei Adriano, sendo vacionado. Adriano! Não ficou de nada, e na escola a gente era conhecido como no interclasse os pontos ganhos, né, que todo mundo ganhava ponto em cima da gente. A gente nunca chegou a ganhar um jogo de fato em interclasse, mas tá, tudo bem. Não importa, não importa. É, rapaz, ganhamos esse jogo. Ganhamos esse depois jogo. Disso ele foi contratado pela Roma, virou imperador. Caralho. Mas então é isso, vamos aí para falando em jogos de futebol e baliza, vamos para o segundo tempo aqui. Muito bem, aí que vocês sejam peritos em contar rapidamente a história, porque hoje demoramos 40 minutos para top. Rapidamente, sem contexto, isso? Olha essa contexto. História... Eu vou dar um mini contexto, então. Tá. É uma história de carro, mas eu vou ter que contextualizar com um telefone para vocês entenderem. Com motos. Não, vocês vão entender. Na minha época, talvez vocês não pegou essa fase... que tinha um telefone de pulso e telefone de tom, na hora que você fosse discar. Tinha discagem sim, de sim. Tom e discagem de pulso. Não, isso eu não faço ideia com você. O de pulso é aquele do disco... O pulso fazia... Isso daí é pulso. Agora, aquele um... Cada tecla tem um som próprio, aquele é de tom. Ah, por exemplo, você discava o 9, ele fazia 10... Isso daí era pulso. Tipo um código Morse. Isso. E tinha muito que dava para discar pela chave, né, Wesley? Exato. No gancho, você no gancho, se você batesse 9 vezes, você discou 9. Batesse 8 vezes, discou 8. Isso daí era o de pulso. O de tom, você apertava as teclas, igual hoje você aperta a tecla lá, você vai escutar só aquele, só um tom. Um tom, mas um diferente do outro. Sim. Se você gravasse essa discagem de tom, você não precisaria discar ela, você colocaria no play a gravação do som, no telefone, na boca do telefone, e ele discava. Porque o que ele precisava era do tom, não necessariamente da tecla sendo discada, ele precisava do tom. Então, se você tinha isso num MP3 player, gravado, você não colocaria. Não existia, né? Que não existia, mas só para dar um exemplo. Mas tinha aquele lá do Gugu, aquele... Aquele reg repete do Gugu. É, o reg repete. Exato. Então, que só que era daí... um MP3, mas bem limitado. E ele só repetia, era só um gravadorzinho, na verdade. E os alarmes de carro estavam passando de infravermelho para o alarme de tom. Era isso que era um modelo que falava. É, alarmes de carro... Tom, larga esse carro. Era do Tom, né? Era o Tomás que vendia. Era o Tom Cavalcante falando, ó, o carro tá sendo roubado. Eu não pega o alarme Cabral. Do Tom. Ah, então era isso. Se não e um dia seguro, tava... fecha a conta e passa rego. Olha pra onde essa história tá indo, hein, cara? Você vai começar um crime aqui, hein, mano? Não, sem crime. Eu... Perito. Estava longe. Estava longe da base da onde eu trabalhava de CLT. Eu estava longe e eu fui fechar o carro e deixei a chave dentro. Porque eu tranquei a porta do motorista por dentro e tal. E daí depois eu fui sair pela porta do passageiro, porque eu estava descarregando coisa. Eu só fechei o pino, bateu a porta, a chave, a porra da chave lá dentro. Só que eu estava muito longe para eu voltar e pegar a chave reserva. E também falou, eu não consegui com... barbantes, acessar o pino para puxar ali. Falei, vamos fazer a estratégia do tom, que a gente tava já com esse negócio de gravar os tons dos celulares. Aí você chamou um pianista. Eu trabalhava, falei, pega a chave reserva, que a chave de reserva também tinha o alarme reserva, falei, aponta pro telefone, e eu fiquei segurando perto do carro aqui, ó. Fiquei aqui. Ah, conforme ele tentou lá, abri o carro, bicho. Porra! Aqui, ó. Falei. Que é perícia, porra! É isso. É essa a minha história de perícia com o alarme do carro, cara. É isso que vocês precisam saber. Funciona. Entendi, porra. Vocês entendem. Onde tá a cafeteira dessa história? Onde tá a cafeteira? Ó. Ó, Anderson, eu tô com o alarme aqui, reserva. Eu apontei pro telefone, você na ligação comigo, aponta pro carro o telefone, abriu o carro, cara. É porque o sistema que o Zob tá falando abre pela frequência sonora. Pela entendeu? Frequência, é do e tom. Aí, numa ligação, a frequência foi passada de um celular para outro. Se é possível, aí vamos ter que acreditar na palavra de Wesley Zob. Pode acreditar. E tem testemunha. Não, eu acredito que seja possível, porque esses negócios de alarme aí é tudo zoado. Tudo zoado. Verdade. Então é possível. É, melhor confiar no flanelinha, né, cara? Flanelinha é o melhor alarme. É, o flanelinha é. É o problema Maurício, né? Flanelinha vai ficar Maurício. Flanelinha é quebrar o vidro, pô. Não, o flanelinha, além dele avisar, ele dá aquela torcida no pano e começa a bater no assaltante, pô. Exato. Muito melhor, mais eficiente. E não deixa marca no assaltante. Isso é importante. Bate nas balas do pé, pô. Mas eu acredito mas em você. Mas estendiu o perito do dia, cara. Achei boa ideia. E o mundo precisa de boas ideias. O mundo precisa de boas ideias. Parabéns aí. Achei perito aí. No... Tem bem ser sucinto. Não, foi boa. Ah, então tá bom. E sorte que tinha o chaveirinho reserva do alarme, senão já era. Sim, senão fudeu, né? E você, Gabriel Asbar, você é perito em quê? Cara, uma perícia que eu botei à prova e, inclusive, Ganso já utilizou recentemente, mas foi a minha... Chupadas de teta nervosa. Exato. Ficou bem assim. Ele é perito mesmo. Ele... Pode passar pro Edgar agora. Sou perito em deixar Gabriel chupar minhas tetas, é isso. Mas foi acompanhar em visitas de imóveis para compra ou aluguel, cara. Ah, é verdade. É. Estou num trâmite de compra de casa, né? E levei Gabriel Asbar aí para fazer as melhores seleções. Tudo bem que a gente foi para cada barraco zoado, né? Que eu nem precisava perder o tempo de Gabriel falando que não, isso aqui não dá, não. Né? Isso aqui tem uma cabeça de velha no meio do ralo, não é certo? O mendigo da rua ali fala, não, não vai morar aí, hein, porra. Mas Gabriel aí faz as perícias. Nas tomadas, acho que não precisava falar que estava dando curto. Mas em algumas visitas, quando o Bia, minha namorada, estava procurando um apartamento para alugar, cara, ela falou assim, se você não tivesse comigo, eu não ia saber de nada disso que você falou. Por exemplo, relatar que o caimento do piso da cozinha estava errado. Caimento do vestidinho do corretor. Caimento do vestidinho do corretor não estava bem. Como não estava bom. Não estava bom. Exato. Estava usando uma roupa larga. Por que isso? Mas, o caimento dava... Por exemplo, não dava para o ralo, dava para a parede. E como você observou isso, Gabriel? Ensina o nosso povo. Porque muito ouvinte está no sonho aí de ir morar num local individual, né? Não o Anderson Negão, que já tem um apartamento, né? Mas não usa. Não usa, né? Mas muitas pessoas... Como que você reparou aí? Foi interessante quando você me contou essa história, eu queria que você ensinasse. Então, no caso, um macete que você pode fazer quando não der para ver nitidamente isso, é você sempre ter uma fubeca no bolso, uma bolinha qualquer, alguma coisa assim. Correção, macete, parece que é gambiarra, quando você tem a técnica. Tudo bem, a técnica. Porque o Gabriel, quando ele vai avaliar imóveis, ele vai com sobretudo... aqueles bolsinhos aqui, um tem fubeca, tipo o inspetor Bugiganga. Podia pôr uma roupa por baixo do sobretudo. Seria melhor. Mas é sobretudo. Então, fica a dica. Não abre então, né? E não fica andando com as mãos na cintura, assim, né? Com o sobretudo. Mas tá, ele vai realmente com o sobretudo, é verdade. Você leva ali uma bolinha de gude, uma fubeca, né? E daí você solta no piso e para onde ela estiver correndo é o caimento do piso. Porque às vezes você não consegue ver a olho nu. Mas ali no caso, você via claramente as manchas de umidade aonde estava o fogão. Por quê? Onde estava o fogão? Porque você via manchas de ferrugem dos quatro pés do fogão ali, cara. Ou seja, quando alguém lavava a cozinha, a água ficava empoçada embaixo do fogão, o que enferrujou o pé do fogão e deixou as marcas no chão. E às vezes o piso fica mais escuro também. Sim, né? Ele fica mais escuro. Ele mancha, né? Ele mancha, ele retém a água ali e mancha. Ela fica tipo encapsulada. Do piso. Hã? Acontece isso com todo tipo de piso ou só com essas piso porcaria? Não, acontece, mas normalmente com piso mais poroso, tá. que é cerâmica vermelha. Sim. Que é a antiga cerâmica vermelha. Hoje em dia tem a cerâmica mista, que é... Ela também pode ser vermelha, mas não acontece isso. E cara... Granito de 10 centímetros de altura é difícil. pode acontecer. Mano. Mas mais difícil. Acho que é difícil achar em alguma casa. Um paralelismo. Mas não é impossível. Não, tô falando que é mais difícil. Por exemplo, teve uma casa que a gente foi ver para aluguel, lá um apartamento, na verdade, que os caras tiveram a brilhante ideia de economizar e não colocar um ralo sifonado no banheiro. E daí não tinha o chamado fecho hídrico, né? E às vezes você quer meter ali uma catira, sem sanfona fica difícil no banheiro. Não dá. Você tá ali, não cola, ó. Né? O piso já tá tudo estourado. Você fazer uma catira bem feita. Sem sanfona, rapaz, o que é isso? Porque normalmente... No seu banheiro você pode ter um ralo sem sifão e uma caixa sifonada, que fica água ali embaixo, fica água. E essa água tampa o cheiro que volta do esgoto, entendeu? E daí os caras, para economizar, falou, porra, para que uma caixa sifonada? Vamos botar dois ralos, é mais barato. Só que virou um fedor do cacete. É dois lugares para sair o cheiro, né? Exatamente. Então é esse tipo de coisa que, porra... Quando eu passei a acompanhar pessoas para ver as casas ali, as futuras moradias, eu comecei a pegar essas gafes e me senti o perito ali, cara. Você é perito. Não, mas, parabéns. E você faz, tem várias técnicas que você foi aperfeiçoando com o tempo de perceber se está funcionando ou não cada cômodo. Sim. Cada cômodo individualmente. É, o quarto parabéns. Você tem que dar uma, né? Tem que dar uma no chuveiro. É boa. No banheiro, tem que dar uma no chuveiro. Isso. Na área, tem que dar uma apoiada na lavadora. Derrapante. Exato, pô. Lavadora é a boliviana ali que tava lavando. Tem que dar uma com ela apoiada nela. Suela, ela, ai, patrão, ai, patrão. Ó! Ó, maricão, maricão! Vamos para Bariloche. Bariloche. Snowboard. Não queres andar em snowboard? Na snowboard? Na minha borda? Minha borda é vermelha. Porosa. Meio roxinha. É boa. O Anderson Negão tem mais alguma perícia que você quer contar? Tem. Opa! Esse é um cara perito de verdade. Opa, mostrou um caguinho, mostrou um caguinho. Eu tenho aqui uma perícia em vingança contra tio bulinador. Nossa! Ah, mãe do perícia céu, em bem... vingança, boca. Deve ser até censurado. É o tipo mais difícil de perícia, né? Porque toda vez que você quer se vingar, você tem que ficar pensando, o que, que eu tenho que fazer? Né? E você nunca se vinga, porque você não sabe o que é... Agora você é um. Aconteceu o que aconteceu ali. E às vezes a vida se vinga por você. É só você ter paciência. É só rapaz. Aí dá aquele filme lá. Como que é lá? Desejo de vingança? Não. Os caras que desmaiavam cabras, matavam cabras, sei lá como que era o nome. Porra, é isso? Eu vou lembrar. Os homens que matavam cabras, né? Os homens que matavam cabras. Desmaiadores de cabras. Porra, cara, que filme top. E aí, Anderson Legal? Quando eu tinha uns 11 anos de idade, veio um tio lá de São Paulo morar com a gente. Cara de bulinando. Barraquinha do Gugu. Morando. Gugu. Esse tio aí tinha uns 19, 20 anos. Uns 20 anos. Né? Uns 20 anos. Tio né? Jovem. Pior tio. Exato. E aí, na hora de tomar banho, ficava fazendo maldade comigo. Maldade, o que é? Se exibindo e não deixando o negão chegar perto. Mostrando aquele sol grande que o cara já. Ah, é feito no computador isso aí. Já e daí, quando o negão ia chegar perto, ele. Oh, não. Só maldade. Só maldade. Só na maldade. Eu não entendia por quê, mas minha porta tinha dois trincos, um por dentro e um por fora. A porta do banheiro. Eu também não entendi. Mas tá certo. Caramba, não sei se eu tô preparado. Deixa eu pedir pro psicólogo do Chorume conectar aqui. Dani. Dani Almeida, se tiver online. Vai fazer um serão extra aqui. Porque... se você tiver online. Fica pesado aqui. O trinco era tipo uma tramela. Aí você podia fechar. Você fechava ela por dentro. Todo mundo abre. E a tramela por fora ainda, pô. Tramela, todo mundo abre. Foi esse tio que trouxe o filhote pra morar com você? Não. Só que a tramela era redonda, né? Nunca abria. Aí, ó. Olha o Daniel vendo aqui, ó. Tô com medo, ela tá falando. Põe ela aí. Põe ela quando não, a psicóloga do Chorume fala, tô com medo, o negócio vai ser brabo, rapaz. O que que tava pra fazer? Você pegava a tramela, fechava pelo lado de fora e você não abria pelo lado de dentro, você ficava trancado ali. Pior tramela que tem. Exatamente, você ficava. Tramela de cativeiro, chama. Então, eu ia tomar banho, o filho da puta ia lá e trancava a tramela. E eu ficava batendo na porta 5 minutos até ele parar de rir. E ele só que ele por dentro. O estranho é que a porta era de vidro. É. E o tio tava dentro do banheiro quando ele ficava trabalhando. Mas tá. Era só filmado o vidro, mas pra quem tava dentro. Depois de 5 minutos eu me esguelando, lá, abre a porta, filha da puta. Ele parava de rir. Abria. Se ficar puto é pior. Exato. Era bem tá chorando, né? Cara, você fica nervoso, a porra amarga. Aí, beleza. Eu saí, eu falei, eu vou te pegar ainda, filha da puta. Chamou a galera. Pega como você me pega no banheiro. A próxima você vai ver. Aí beleza, na hora dele tomar banho, eu fui lá trancar ele. Fui trancar ele. Fui trancar ele. Parece, não sei, eu tô me entendendo, mas parece que ele não tava jogando bilhar. Então essa trancada aí. Eu fui trancar tranca, jogando tranca no banheiro. Fui trancar o tio. O filho da puta colocou um pedacinho de papel na, dentro da tramela e eu não conseguia fechar a tramela. Foi engraçado. Dessa vez eu não te peguei. Que burro do inferno. Mas calma, mas calma. Aí, colocou um papel, colocou um papel, negão não conseguiu pôr dentro. Entendo. Não deu pra trancar. No dia seguinte, era minha vez de tomar banho. Falei, eles já tinham um calendário. Tá pô, né? Então, era bem organizado essa questão de abuso. Assim. É, o bom que já vai dando mais material pra dele trabalhar aí. Né? Meu tio, com uma voz maliciosa, já falou. Ó! Ó! A voz maliciosa! Se você não fizer o esquema lá do papel, eu vou te trancar. Vai colocar a bola dele na frente. O Thiago Barbosa falando aqui, ó. Não, esse é o Caio San, não. Esse aqui não falou nada com nada. O Thiago Barbosa falando, esse é o tipo de história que eu quero ouvir. Tradição familiar. Isso é uma tradição familiar. Aí. Eu coloquei o papel, mas o filho da puta tem uma perícia muito grande, conseguiu tirar ele viu o papel ali. Engraçado, você usou a ideia dele e ele tinha uma coisa anti a ideia dele. Lógico. Entenda, papel é o quê? Tomar banho de sunga branca. É, assim. Tiozão chegou rasgando a sunga, filho. Trancou, negão. Trancou o pobre Adriano. O papel dele era tio abusador. Esse era o papel na historinha, entendeu? Aí não deu certo. E passaram vários dias com ele me trancando. Puta merda. Tá vendo, Edgar? Tá vendo como que esse menino é honesto? Porque ele não fala, enquanto meu tio passava o tempo me currando, quer dizer, me trancando. Eu escrevi um livro, ele não falou isso em nenhum momento. Sabe, não. A mente dele ele tava vazia, e branco. Não, o cara mesmo dava ideia. Ô, meu, bota um papelzinho aqui, meu. Eu sou de mortadela, meu, aqui, meu. Tá, e aí o tio passou um tempão te trancando. Eu não conseguia trancar ele. Falava pros seus pais, ó, o tio tá me trancando. Não? Isso era uma coisa entre eu e ele, rapaz. Que vergonha, você tem vergonha. Particularidade, né? A intimidade dos outros não... Ah, é foda, né? Chegar pros pais e falar que tá sendo abusado pelo tio. É burro, né? Pelo tio preferido ainda. Até quando eu vou trancar ele, eu não consigo trancar. Foda, não. Mas dá ele me tranca sempre. Ele é intrancável, ele é intrancável. Mas é um trancador. É intrancável. Pô, melhor. É um tranqueiro, um tranqueiro. Nossa, ele tranca, ele tem uma tranca grande. Dá cara trancada em mim. Nossa, bicho tranca, né? Aí beleza. Chegou meu dia, aquele dia eu tinha que brilhar. Tomei meu banho. Vou trancar. Passou purpurina no corpo. Não vou ser trancado, você pensou. Depilou, é isso. Aí o que aconteceu naquele dia? Eu não puxei água do banheiro. da água do box, que às vezes molhava um pouco para fora do box. Não ali, fez a chuva, entendemos. Não fez a chuva. Entendemos a analogia. Bela analogia. Bela analogia. Cadê o podcast aí? Bela analogia. Aí depois ele ter me trancado pela 19ª vez. Tal. Era jovem esse tipo. Já tava virando um esporte já. É, exato. Era a vez dele tomar banho. Era a vez dele tomar banho. Ele entrou logo depois de mim. Mas, cara... Mas nem esperou você sair, já entrou. Já. Não, eu saí, ele entrou. Às vezes era concomitante o negócio. É, 10 segundos depois, eu só ouço um... Ah, filha da puta! Era o meu tio que tinha caído de costa no chão porque ele escorregou. E hoje água, tem que pra praia... Que perícia! A vida se vinga por mim. Então, essa é a perícia. A perícia da vingança é não se vingar, Anderson. Exato. Pagar o ódio com o bem, cara. Seja trancado 19 vezes. Seja trancado. 19 vezes por mês. Porra! Deixa com a vida. O seu rabo! 10 mil trancarão! E você não será vingativo, rapaz! Oh, parabéns! Que lição, que lição! Não, é o perito isso... no amor, cara! Parabéns! Se o seu tio quer abusar de você... Deixa abusar! Abuse dele! Deixa abusar! A vida, uma hora a vida vai... Uma hora, você não faz a chuca e ele escorrega, ele vai dar uma escorregada fatal, é isso? Ai, caralho. Cara, bela perícia. Cara. Ah, fez um snowboard ali do banheiro. Era água gelada. Enquanto ele caía, ele pensava, nossa, eu deveria ter trancado tanto meu sobrinho assim. Trancado de dia, trancado de noite, trancado com camisinha, trancado sem do pelo. Nossa, é um tranca e destranca ali, cara. Um papel sem papel, cara. Caramba, rapaz, parabéns, Anderson Negão. Não, e a coragem, né? A coragem do menino pra vir aí contar isso. Vitor, né? Contar com a naturalidade de quem superou, né? As trancadas. Melhor parabéns. O psicólogo tá esperando ele ali. É, tá. A Dani fez dois comentários excelentes. Um que foi que... Ela vai precisar de um psicólogo depois dessa história. E o segundo, que live do Chorume, o melhor lugar para conseguir clientes. Pra... É verdade. Não vai ser Anderson Negão, no caso, porque claramente já está muito bem resolvido, muito bem superado. Demais. Trancadas aí, ó. Essas trancadas. O que me deixa um pouco com medo. Posso falar? Porque... Claro, manda. Pode falar. Aqui não tem tranca. Anderson Negão, desde as suas primeiras participações, colocou uma história que era o cachorro dele conseguindo destrancar as coisas. E agora isso me deixa profundamente perturbado, rapaz. Que tipo de analogia é essa que ele tá usando? Seria literal! Seria o tio dele? Seria o tio dele um adepto do Dog Style? Meu tio. Ou ele se vinga no filhote que o tio fez com ele? Eu aprendi a me vingar, filhote. Agora é sua vez, pô. Não é vingar, é passar pra frente, né? Não, porra, eu preciso de você que você aprenda a não ser abusado por ninguém, filhote. Se vira, eu aprendi, você consegue. Pra você aprender a não ser abusado por ninguém, eu vou abusar de você. Edgar, mais alguma história aí? Rapaz, depois dessa história eu tô negando, eu não consigo. Não, todo mundo indigesto aí. Vamos pro fim desse episódio, rapaz. Meu Deus do céu. Meu Deus, não. Paulo Careca do Amor aqui para encerrar aqui, mandou um beijo pro Chico Barney de Americana, nem sei o que esse cara tá falando, Chico, rapaz. Barney. Eu nem sei. Eu não faço Chico ideia Barney. Quem seja, mas pelo jeito é um cara muito famoso, obrigado. Mas é para você? É você que parece Eu Chico acho Barney? Que é, não sei, alguém chamou Zop de Chico Barney. Ah, tá, então Chico parabéns. Barney de Zop. Desculpa, Chico Barney. Mas... Muito bem, vamos para o fim desse episódio. Edgar, obrigado pela participação. Momento do seu jabazinho gostoso, aquele jabazinho mais rápido que uma descida de snowboard aí, hein, rapaz? Ai, vai pensar, Fala aí do seu podcast e indica um episódio aí para as pessoas. Bom, saiu um episódio hoje que é o Quem Quer Ser Cancelado. Foi uma roleta russa. Legal. Onde eu abordo meu convidado com 3 polêmicas no Twitter e ele me aborda com outras 3 polêmicas e a gente tem que falar nossa opinião sem mentir, sem passar pano. Cara, foi muito engraçado, velho. Então eu recomendo aí esse episódio. Mas pode ouvir qualquer um, cara. Ouça todos. É monetizado. Ouça todos mais de uma vez. É o rapidinho, a roupa de Gaberli, que a gente está escrito aí na tela. Ouça e, por favor, né? E o nome do podcast? É Rapidinha com Edgar Berlink. Beleza, rapaz. Foi esposa que deu o título, não? Não, porque senão ia ser nenhuma com o Edgar Berlink. Não seria nenhuma. Ela quando era namorada ainda. Então. Ah, sim. Exato, exatamente. O Anderson Negão, seu tchau aí, um beijo para o seu tio, por favor. Falou, negrada! E um beijo pro meu tio morto. Morto da cintura para baixo, né? Morto por ter sido exposto aqui, esplanado, rapaz. Ele tá morto. Gabriel Osbar, seu tchau. Falou, brancada. Wesley Barney de Americana aí, pode falar, Wesley Barney. Chico Barney. Ah, cara, aqui é sempre um peso estar aqui. Obrigado, Edgar, de vir participar aqui, de se autoconvidar. Obrigado. Obrigado a todos os ouvintes que estão nos acompanhando aí. 300 ouvintes simultaneamente aqui. Obrigado vocês, amo todos vocês. E parou. Muito bem, agradecer aí as doações. Temos mais uma aqui de Ícaro de Santana, doando aí para iniciar um fundo de amparo psicológico aos ouvintes do Chorume. Acho que vai ser importante aí. Obrigado a todos que acompanharam, a todos que estão aqui ao vivo comentando, doando, aos que estão aí vendo no feed aí 2000 anos depois, porque a gente é perito aí em abandonar as coisas, mas saiba aí que no momento onde as coisas estão difíceis, no momento onde você está jogando contra os soldados universais no time dos mongoloides gays, você vai aí descobrir, ali que você vai brilhar e descobrir que você é um perito. É quando o carro não tiver com a chave dentro, é quando o seu tio estiver te trancando com força no banheiro, é quando você ali precisa provar pro seu pai que faz uma rampa, ou é quando você estiver descendo carregado de snowboard com a cara no gelo, é ali que você se mostra perito. Então, se as coisas estão ruins, saiba que nesse momento que você vai brilhar. Muito bem, até o próximo episódio, até semana que vem. Tchau!